Ele está de volta. Comprando 3 pneus, o quarto é grátis. Amigo, vem cá. Não vai parar de voltar, não? Olha, se continuar com esse sucesso todo, vai voltar muitas vezes. Comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte as medidas dos pneus participantes e o regulamento completo em pirelli.com.br. Pedestre, use sua faixa. Seu fígado reclamou? Com o Epoclé, tudo bem, tudo bom. Com o Epoclé, tudo bom, tudo bem. Com o Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Hoje no Clã Tronic, 11 da noite. What's up, guys? It's Steve Aoki, and you're back in the Aoki's house. Steve Aoki com seu podcast, Aoki's House. Energia. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele as cabrita pira, o Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Boa tarde! Tá começando mais um Estádio 97 aqui na Energia 97, oferecimento da Esser, construindo com valor. Também oferecimento de BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br, confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epoclair, seu fígado reclamou? Com Epoclair, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá começando o Estádio 97, sejam bem-vindos. Boa tarde, galera. Boa tarde, Zumbi. Hoje eu vou falar aqui pra vocês, velho. O que você vai falar? Um monte de coisa, mano, da minha chapa. Você vai se candidatar. Exatamente, mais tarde aí, velho. Eu vou falar pra vocês porque, olha. Eu não entro de bobagem disso, não, mano. Meu Deus. Candidato é não, mano. Mas vai entrar nesse mundo da política. Você não falou que não ia se meter em política. A política que se meteu comigo, mano. Ela tá errada agora, eu vou pra cima. Não tenho medo, não. Vai que vai, mano. É dois. É pras cabeça, mano. É ô, nóis. Seu Mota! Eu! Vamos fazer as manchetes aí, seu Motinha? Sim, vou começar então quem joga hoje. Larga a bagaça aí. Ó, saudade. Tem dia dentro, hein? É. Vamos começar com os. Começar com quem? Com quem? Galinha? Que você falou? Coringão! Vocês! Galinha, tua irmã. Mas que é esse sinal aí? Ele fez ali. Ele bateu asa. Você tá batendo asa aí? Ele tá coceiro. O sommelier de pipi tá querendo tirar quem aqui, velho? Que chique. Adoro. Sommelier vai lá. Sommelier de pipi. Como é que é o seu? É chaleirinha, mano? Sommelier de pipi, mano. O seu é chaleirinha. Fala do Corinthians aí, deixa o saco. Não pergunta, não pergunta. É chaleirinha, desagre chaleirinha. Se você falar isso pra ele, ele gosta. Então, não sei o sommelier de vinho experimenta vinhos. É. E o. O de piroca experimenta piroca. Ah, juiz! Mas tá logo no começo, não é possível. Segue o jogo, sem falatório. Vamos lá, mano, sem o Cássio, né? Sem o Cássio. Vai o. Como é que é o nome do Vander Walter. Vander Walter. O Peter Cássio não joga, joga o Vander Walter. Meu Deus, e o Christian também tá machucado, né, mano? Ainda tá com problema na panturrilha. Poxa, aí também, hein? Pô, mãe, o que acontece com o Christian, velho? Não joga nunca. Reserva de luxo, velho. Ganha 500 pau por mês, mano. E o Mendonça também que saiu com rasgo na canela no treinamento também, né? Porra. Né? E o Luciano já voltou aí, mas ainda não vou colocar ele pra jogar. Luciano Ronaldo, velho. Ah, Luciano Ronaldo. Luciano Ronaldo tá de depois volta. Depois você se arrepende. Cadê o momento, Varão? É louco, mano. Não tem momento, é o Vanderbilt. Luciano, Luciano Ronaldo voltou, né? Que isso? Para, vai. Você tá maluco. Fica não, até hein? Feio, né? Maluco não, é verdade. É ruim de bola esse Luciano. Fica feio. Fica ué, feio. Quando eu falei Vanderwalter, vocês riram de mim. Não. O Walter começou a jogar, calou a boca de todos vocês. Ah, mas vocês. Se Luciano, todo mundo já viu, mano. Mas Luciano, vocês viram no PAN? Ah, no PAN, no protagonista, PAN. Protagonista. Quem é que vai jogar no PAN? Protagonista da seleção brasileira no PAN. É, colocar a turma ali do... A turma do Porto que joga bola. Da medalha de bronze. É, junto meia dúzia de cara aí ganhou. O Brasil só não levou ouro no PAN, porque o Luciano não jogou numa partida decisiva. Levou ouro na argola. Levou ouro na argola. Jogos pan-americanos. Só uma piada, os Jogos Olímpicos do interior. Envolve, né? Então, envolve só os times da América. Né? Ué, os melhores, Estados Unidos, Canadá, Cuba. Aí conclui-se. Conclui-se que. Bom, Copa do Mundo, você vai pegar a Alemanha, embaçado. Né? Você vai pegar, de repente, uma Itália, embaçado. Aí você fala, França, Inglaterra. França. É, França. É só América? Ou é nós ou é Argentina? Imagina, tem outra. Tá de brincadeira. Não Estados Unidos, outra. Canadá, você não acompanha não? Você não tem tá de brincadeira. Peraí, Estados Unidos é ruim. Estados Unidos é ruim? A maior potência atlética do mundo. Não, você não, é Brasil e Argentina. Olha, terceiro lugar no Pan-Americano é a mesma coisa que ser último. O Brasil ficou à frente de Cuba. Não fala bobagem, velho. Os Estados Unidos manda o time da faculdade. Fala assim, ó, vai lá, gostei. Quem foi medalha de ouro e prata nessa droga? Uruguai, né? Uruguai e México. Olha, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte, com relação aí ao PAN. Não ganha mais nem do México mais. Eu também acho o PAN um chá de cocô. Eu acho um chá de cocô. Chá de quê? Um chá de cocô. Milhão de pipi, chá de cocô. Porque o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Olimpíada é muito mais legal que o PAN, mas é o que tem pro momento é o Pan-Americano. Não dá pra tirar o mérito. Vocês vão falar, Estados Unidos manda o time de escola, dane-se. É os Estados Unidos, estão representando o país. Tá certo? A bandeira lá, da América Estados lá. Estados Unidos, Canadá, Cuba, todos estavam aí. Você vai falar, com exceção da China, você vai falar o quê? França? França significa o quê em Olimpíada? E Alemanha, você tá louco? Para. Tá louco, para, Alemanha? Terceiro lugar no Pan-Americano. Que lugar fica o Brasil na Olimpíada, tirando, o único que fez falta aí foi a China, porque a China é uma potência. É uma potência olímpica. Agora aí, desculpa. Aí Alemanha, você tá louco? Inglaterra, tá louco? Rússia, inglês, mano, inglês sabe comer, ó, fish and chips. Você tá louco? Russo sabe encher o caneco. Mano, você tá louco, tá bem hoje. Peraí. Não tá legal, isso não tá legal. Chama a Interpa que o lixo sobrou. Ó, o negócio é o seguinte. Interpa, aonde? Me fala aonde. A Rússia já ficou à frente dos Estados Unidos num quadro de medalha na Olimpíada. Já ficou. Principalmente na Olimpíada da Rússia, seu Tom. Estados Unidos nem foi, né, bro? Que ano? 74. 82. Você tá de brincadeira. A maior potência olímpica chama. A maior potência olímpica chama-se Estados Unidos da América. Sim, Pan-Americano do Canadá. É a Série B da Olimpíada. O Canadá ficou na frente? O quê? O Canadá ficou na frente do quadro de medalhas? Ficou não. Ficou sim. Não ficou não. Opa, como não? Não. Estados Unidos não ficou na frente? Canadá e Brasil. Mas ele não importa. O Pan-Americano é a Série B, velho. Os Estados Unidos, ele manda pra cá no Pan-Americano atletas que estão disputando jogos de faculdade. Então, quando é Olimpíada, não. Olimpíada, não. Isso só porque ele quer. Isso prova o mérito. Ele quer chegar na Olimpíada. Se ele quer chegar nesse passinho de Olimpíada, pra justificar que o Brasil foi muito bem sendo bronze no futebol. O Luciano não jogou contra o Uruguai. Não vai, ridículo. Vai pra ser bronze, não vai. Palmeiras. Vai, deixa eu falar o time que vai jogar hoje do Corinthians. Vai. Vamos falar do time que vai subir na hora do cross aí. Fala logo aí. Vai, o time que vai jogar hoje, mano. Walter. O time que dá audiência. Walter. Verdão, fala do Verdão. Não joga Ferrari, velho. Tem um Bugatti na garagem, velho. Ei, é o Walter. Não vai se tratar, mano, de verdade, tá hoje. Vamos lá. Vai. Walter, Fagner, Felipe, Gil. Voltou o maior zagueiro do Cone Sul. Gil, vamos lá. Deus. O Wendel. Qual é o... É o Ashley Cole brasileiro. Não! O Ashley Cole brasileiro. Não é possível. Tá demais hoje, velho. Pra mim, por favor. Três momentos. Não. Pede música. Ou pede pra sair. Eu vou ficar quieto, velho. Vai, Bruno. Aqui, ó. O Valdir Carvalho diz assim, caracas, Dudu, que porra o mano toma antes do programa. Tô doido. Nem a banana ele tá comendo mais. Conta o que ele toma. Eu falo a verdade, doa vai. Quem doer. Vamos. Bruno! O Bruno tá baforando o groselho. Bruno Henrique, Elias, Jadson e Renato Augusto, é isso? Isso. E na frente, vamos lá, fala aí. Malcolm as pernas. E Wagner Love. Wagner Love, que vai desencantar hoje. Ei. Mas ó, esse jogo me preocupa, Motinho. Por quê? O Vasco, ele tem o pior saldo de gols das quatro divisões do Vasco. É verdade, vai vendo. O Vasco, ele tem o pior saldo de gols. Não é possível. Das quatro divisões do futebol brasileiro. Sim, todos os tempos. O Vasco, ele tomou 3 da Ponte Preta, ele tomou 4 do Palmeiras, tomou 4 do São Paulo. E o Corinthians, ele é especialista em se enroscar num jogo desse. O Corinthians, ele, ó, o Corinthians, o ano passado, Domenico Gatti, ele só pegou a pré-Libertadores, porque o Corinthians, ele ficou especialista em ceder pontos para times que estavam brigando na zona de rebaixamento. Tá. Então, querendo ou não, o Corinthians, ele é especialista em jogar mal contra times que estão ali naquela zona. Me preocupa, esse jogo de hoje. Mano, o ataque do Vasco é Riascos e Herrera. Não dá, mano. O Riascos acho que vai começar no banco. E sabe quem é o meia? John Clay. John Clay, grande John Clay. Mas se John Clay é ele, não é mau jogador, mano, não, velho. John Clay, ninguém chama John Clay. O John Clay não é mau jogador, não, velho. Para com isso. É, mas o Corinthians, ó, ele tem a obrigação, teoricamente, Motinha, de atropelar o Vasco e falar: quero aumentar talvez o meu saldo de gols. Lógico. Tá certo, vou fazer 4, vou fazer 5. Porra. Mas a realidade é outra, velho. O Corinthians, ele tem praticado um futebol aí burocrático, e ele vem vencendo aí com placares magros. Eu espero que hoje o Corinthians consiga abrir uma vantagem boa, porque tem obrigação de fazer isso. Arena do Corinthians ali, Arena Itaquera, ou Arena Corinthians, como queiram. Arena Galinha. Ou Santiago Bernaleste. Arena Galinha na sua casa. Naquele puleiro da senhora. Tá cantando. Aí, mano. Mereceu. Porra. Falou demais. Só um minuto, deixa eu falar aí. O rádio tem 2 canais. Um fala e o outro escuta. Então ouve agora direito. Vai. Toma um cartão amarelo. Amarelo? Amarelo só? Demorou pra vir. Demorou. Demorou. Mas enfim, Motinha. O Corinthians tem a obrigação, jogando em casa, de atropelar o Vasco. O Corinthians tem a obrigação. Isso na teoria. Na prática são outros 500, mas vamos ver. Vamos lá. Agora vamos para o outro jogo de hoje. Tá, então vamos lá. Tricolor, fala aí. Tricolor. Chefinho, sabia que os conselheiros do São Paulo aprovaram uma terceira camisa, né? O terceiro uniforme. Sim. Mas será bordô. É o que falam, né? Mas desde que também contenha a cor vermelha, branca e preta, não é isso? Seria bordô e vai, diz que vai conter. Ah, que paga pau. Por quê? É, porque o Corinthians usa a camisa grená. Então vocês foram pagar pau. Vocês foram pagar pau do Juventus, Pelo contrário, que Juventus? Da Moca. Para. O Corinthians fez uma homenagem ao Torino. Nossa, outro dia você ridicularizou isso aqui. Mas eu não gosto. Eu sou contra a terceira camisa, mas vocês estão embalando o Corinthians. Você falou da camisa de cueca de véia, aquela com chaqueira. Só pode um time usar só uma cor, agora é dono da cor. Então, o São Paulo aprovou aí. Diz que vão usar 12 jogos. Se for legal e de bom gosto... Se vender, ajudar o time... O que eu sou contrário é a vulgarização desse negócio. Outro dia eu já falei, eu, diferente de alguns, eu não sou incoerente. Então, eu não sou a favor de ficar fazendo terceira camisa por fazer, só pra ter comércio, né? Acho que tem que ter, tem que ser legal. Tem que ser bonita. Esse negócio, se vulgarizar, eu acho bobagem. Então... E vamos aguardar aí, né? E tem que ser legal, hein? Forçar a terceira camisa também, se não tiver um design legal. Mas você disse que vai ter. Porque tá cheio de clube que cansou de fazer terceira camisa. Passou vergonha. É coisa ridícula, né? Coisa ridícula. Flamengo, lembro que o ouvinte falou que o Rogério teve uma bordô. O Rogério teve uma bordô. Ano passado. Eu prefiro Paris. Terceira camisa, na minha opinião. É bordô. É um negócio aí de europeu tonto. Que europeu, Motinha, eles ficam fazendo esse negócio. É verdade, parece uma caixa de lápis de cor a camisa dos caras. Mas é porque o público asiático gosta, velho. E vende pra caramba. Não é só o asiático. Todo torcedor gosta. Não, mas não é, Sobrara. O europeu, ele gosta desse negócio porque os clubes europeus, eles contratam estilistas. Porque lá são tudo fresco, viu, Domenico Gatti? Então, estilista, geralmente, quando põe a mão, quer fazer um negócio exótico. Sabe? Quer fazer aquele negócio diferente. Então vai lá e começa a criar... É mau gosto, para outros é bom gosto, para outros é fresco, né? Para. Eu vejo lá esses desfiles de moda, eu não vejo uma dondoca na rua usando aqueles chapéus horrorosos, tá certo? Mas é o conceito, mano. Não é aquela roupa não vai pra rua, é o conceito. De marca que vai vender. Isso aí é o caminhoneiro da voz. Nossa, velho. É o caminhoneiro da voz. É, mas compra roupinha de marca, viu? Compro, né? Aqui é o desculpa, cana. Tá o desculpa, caramba. Aquela... Olha, jorrando hipocrisia no programa, hein? Exatamente. Eu sou contrário à terceira camisa. Frequentador ali do... Né? Eu não, aqui é o desculpa, cana. Fala aí, Motinha, fala do tricolor aí, Motinha. O São Paulo aí, né? Dizem, chefinho, dizem... dizem queria. Que o Auro pode ser emprestado aí pra Portugal. Jogador Auro. Tá certo. Né? Última apaga-luz, é? É, então. Pode emprestar, vai lá. E o Bosquilha ainda não tá confirmado aí, o São Paulo não falou, nem confirmou. É. Bosquilha. Não, a negociação, ela, segundo o Ataíde Gil Guerreiro, a negociação ainda está em fase inicial, né? O que não significa, porque, segundo ele, até 30 de agosto, o mercado francês está aberto a receber jogadores. Sim. Então ainda não se sabe, ainda tem tempo de negociação. O que é fato, Mota, é que assim, qualquer proposta que aparecer e que tenha um bom valor financeiro, vão vender. Vão mesmo. Vão vender. Precisa fazer grana. Ah, sem querer fazer defesa da atual gestão, que tem muitas dúvidas a respeito, o último presidente estourou o caixa do São Paulo, deixou um buraco lá danado. Na verdade. E a dívida do São Paulo é a pior dívida possível, que é a dívida bancária. É. Mas o Ataíde... É juros, né? Juros em cima de juros. O Ataíde desmentiu a proposta, falou que existe sim uma conversa, mas tá bem no começo. Foi o que eu falei falou, agora. Falou que não chega nem a ser uma proposta mesmo, e diz que os valores estão muito abaixo do que estão divulgando na mídia. Como diria o outro, é uma sondagem, né? Então, mas é que tá. Houve um telefonema. A parte do São Paulo milhões. Seria 20, 24 milhões. Não, mas ele falou que esse valor não existe. Ele falou, não sei quem jogou isso daí na mídia, porque esse valor não existe. Ele falou, esse valor não existe. Tá muito longe de ser isso daí. É mais? Não, ele falou que é menos. Ele falou que o valor é menos. Ou seja, a quantia total seria em torno aí de 40 milhões. 10 milhões de euros, o euro tá 4 pau, vai para 40 milhões arredondando, tá certo? Então o São Paulo teria direito a 50% desse valor, mas ele disse, segundo ele, não sei até onde ele tá falando a verdade também, nada contra não fala a verdade, o dirigente, né? Às vezes aí ele tenta moquear o que tá acontecendo. Tem coisa que ele não pode dizer, né? Foi o que ele fez no caso Wesley, ele jurava de pé juntos aí que não tinha um pré-contrato assinado, todo mundo sabia que tinha. É, mas eu acho que nesse caso ele não tá mentindo, não. Então... E o São Paulo hoje aí tem a volta do Luiz Fabiano, né, chefinho? E do Ganso. Solete, Cecinho. Falei com o senhor Paulo Henrique e compreende? Compreende o jogo hoje, Paulo Henrique Ganso? Falei com ele. Dizem que sim. Vai. Que vai correr melhor. Vai ter que jogar. Quem tinha que sair no sai. Você quer saber a minha opinião de verdade? Vai. Você ausenta muito. Não, é verdade, eu esqueço. Fica botando esse personagem sem graça, esse negócio santista aí, do outro que grita, né? E aí eu vou indo embora, né? Mas é o seguinte, sobre se eu sou a favor ou não do Ganso, eu resumo da seguinte maneira. O rapaz aí, o Bosquilha... Bosquilha, acabou de sair, né? Não saiu, já entrou. Já não foi oficializado ainda? Não, ainda não. Então, você vê, isso é estranho. Nossa. Porque às vezes, né, a vida é assim, né? Você acha que vai acontecer alguma coisa e não acontece. Você tá falando do Ganso. Vai dormir no seu quarto, viu? Pelo amor de Deus. Mas o Ganso... A gente ia falar do Ganso, já tá falando do Bosquilha. Não, é porque tem gente roncando aí. Eu durmo na sala uns 10 anos já que a minha mulher não aguenta, ela fala, ô Zé, vai dormir na sala porque você fica roncando. Como é que você ronca? Assim, ó. A noite inteira não, ela é isso. Diz que pelo barulho do ronco não tem problema, mas o... E o Ganso? O Ganso, eu sou a favor dele ou contra. Na verdade, a opinião é uma coisa genérica. Cada um tem sua opinião. Eu tava ouvindo o Mano falar aí hoje com muita propriedade, né? Que ele tem. Eu, inclusive, tem uma propriedade nova lá no interior de Minas. Mas não é o Ganso, pô! Mas agora você já tá falando da tua propriedade, mas e o Ganso? Não, eu sou a favor dele jogar. É a favor dele jogar. Hoje é dia de botar a bola embaixo do braço. E ontem teve uma reunião do conselho no São Paulo. Mas o pessoal fala aí que o Abílio Diniz aí fez um discurso e encampou ou deu origem à ideia de se montar um fundo de investimento. Olha, isso aí é meio parecido também com aquilo que o Beluso, se eu não me engano, já fez no Palmeiras lá, que era a tal da cesta de atletas, né? Ou seja, seriam São Paulinos ricos com um investimento mínimo de R$1 milhão. Chique, gente rica! São os notáveis, né? É. Então eles vão colocar aí São Paulinos ricos que possam doar uma grana com uma grana mínima, dizem, de R$1 milhão, né? Cada cota. Tipo assim, pra quem é pobre é uma vaquinha. É. E aí depois, futuramente, seria devolvido dinheiro com juros, etc., baseado naquilo que for vendido de jogador. E ele apresentou, um vasinho de barro com uma foto do Vinícius Pinotti fazendo um joia assim, RG. Pinotti tinha comentado aqui, né, sobre isso. Vocês comentaram da comissão? Não, que comissão? A comissão os 18 contos da agência de novo? Australiana. De novo, 18 analisaram contos. O contrato ontem e o São Paulo vai ter que pagar sim, porque o Aidar ele meio que falou, vou tentar prorrogar o prazo, não sei o quê, mas o São Paulo vai ter que pagar essa comissão sim. Não, disse que mandaram um representante pra lá, pra negociar E avisando que enquanto não for provado por A mais B que conseguir bababá, que vai ser pago. Não, mas isso aí foi discutido no conselho ontem e tá constatado que São Paulo vai ter que pagar essa comissão. Mas vai um representante do São Paulo lá pra conversar. Conversar o quê? Se tá assinado, bacana. Se assinou, não tem conversa. Então, ninguém sabe ainda. Não tá certo, olha, não. Então, você vê como é o São Paulo, né? Umas coisas são. Né? E isso é o tipo de coisa que não adianta jogar pra última gestão, né? Se há uma má negociação nesse caso, pertence à gestão atual. A última gestão foi horrível, horrível. Os últimos 3 anos foram péssimos. Mas também não adianta jogar tudo na última gestão, tá vendo? Se tem que agora ir lá pra renegociar, pra conversar, como assim? Como assim? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha... Renegociar? Então, você tem que pedir pro cara te dar uma... Te quebrar um galho. Não, na boa. Dá um clube na mão do Abílio Diniz. Dá na mão de gente boa aí. Sei lá, porque, porra, pelo menos assim, a gente vê... Cara que entende do negócio. Ah, tem cara que... esse é negócio, contrato... De dinheiro, não, tanto problema. Se o problema de São Paulo hoje é dinheiro, tem que dar pra quem entende, né? Não, o problema não é... tem que dar... É isso, tem que deixar na mão de quem entende, que vai assinar contrato que não precisa ser revisto. Olha... Cara, mas é muita inconsequência. Meu Deus do céu! Muita comissão, muita coisa... Estádio 97 da Energia 97, oferecimento. Olha, a gente nem fala do jogo, né? Mas se Deus quiser, se voltar de lado do empate, tá de bom também. Mas se ganhar, pode ser um grande divisor de águas. Mineirão lotado, jogo bom. A gente vai colocar o Corinthians na liderança hoje. Se o São Paulo ganhar, pode ser um grande divisor de águas dentro do torneio, né? Mas sabe, vai perdendo o jogador, vai saber. Estádio 97 tem oferecimento de Pirelli, promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Esser, construindo com valor, Eliar, muito além da partida, o Estádio 97. Também tem o oferecimento... Ah, vamos falar aqui da Esser? Por favor, senhor. Vai falar da Eliar, B? Ah, então fala da Eliar. Fala. Olha só, amigão, com as baterias Eliar, você tem muito mais que energia para dar partida no seu carro. Além do mais, você conta com a proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas de qualquer tipo, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com o direito a guincho se precisar. Então faça a escolha certa na próxima troca de bateria. Escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. Um abração para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Um abraço especial lá para o Adilson e um beijo para Paula, para Carol e para toda a galera da Eliar. É isso aí, narigudo! Estádio 97 agora, continuando com as manchetes. Vamos falar de Palmeiras? Vocês, Domênico. E nós. Vocês, vamos lá. Nós. Vocês. Nós. Não, nós não. Ô, Matinha, eu vou ter umas informações. Fala aí, vó, então. Ó, Palmeiras tá quase certo, acertando... Mais um. O contratamento do Rafael Marques em definitivo, viu? Ah, é? Vai comprar de empréstimo, né? É contratação, vó. Isso, exatamente. É que ele é do empréstimo de quem que é? É do Guigão Gusson. Como? Guigui. É da China, né? Isso, é chinês. É algum chinês. É da Europa. Quanto que é o valor dele? É da Europa. É, eu não sei, viu? Não é Europa, velho. China na Ásia. Isso. Ah, não sei, viu, Jojo? Ah, mas vale eles a pena, gafanhoto. Hoje vale a pena. Você comprar hoje vale a pena. Não, sim, tá jogando muito. Ele é essencial pro esquema tático do time. É um jogador que dificilmente não será escalado. Não é verdade, Bobão? É verdade. Antes que o São Paulo tente levar no final do ano, né? Ah, mas não tem mais jeito. É mais fácil Palmeiras tirar jogador do São Paulo do que... Naquela época o São Paulo tinha dinheiro, Bobão. Agora não tem mais. Agora tá, não dá. Cuida do seu time aí, ô, Matinha, outra coisa. O João Predo se machucou. Se machucou, lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Menino lateral, certo. E o Matheus Milho foi duas semanas, viu? Duas semanas? É, o João Predo duas semanas fora. E o Lucas tá pendurado, viu? Se ele foi suspenso nesse jogo, não joga contra o Cruzeiro lá. Vai ter que improvisar alguém improvisado, né? O Victor Hugo segue fora, né? O Victor Hugo tá fora ainda. Vovó, fica tranquila. Tá bom, tô tranquilo. É nóis. Outra coisa. Jackson. O Jackson vai jogar, né? Ou o Leandro Almeida, né? E o Leandro Ameixa talvez jogue no banco, né? Almeida. Mas é Almeida, não é Ameixa. Almeida. Ó, o Matheus Milho... Já foram vendidos 34 mil ingressos pro já jogo. Já foi vendido. E só na hora lá, na bilheteria do estádio. Quanto foi vendido? 34 mil. Já? Já. É. Estavam reclamando, viu? A vó vai falar também, viu? Sabe quanto o Palmeiras arrecadou, Dodô? Até agora, quanto que o Palmeiras arrecadou só de renda? Ah, é muito uma bela 42 grana. Milhões. Eu faço rendinha também, viu? 42 milhões é mais do que um patrocínio master. Viu? Duas coisas, viu, Jojo? Estavam reclamando que no site que vende lá os ingressos, não vendia meia entrada. E só na hora, nas bilheterias, né? Uma reclamação dos torcedores. E a outra coisa é que o Matheus Mille, que era lateral esquerdo, é da base, só pra informar, né? Ele foi lá pro Remo, na série... Lá na série D. Emprestamos pro Remo. Isso. Remo. É isso. Você não tá igual o Ronaldinho Gaúcho, não, né? Que não toma banho. Tá tudo... É limpinha, né? Eu me lavo com pinico todo dia. Você se lava no pinico, vó? É. É mesmo? Eu debaixo da caminha também, tenho dois. É pra não gastar água. Às vezes ela acaba se confundindo. Tem... Ela molha a esponja na urina. Ai, que idiota. Que isso, que isso. A véia não faz isso. Que idiota. Esse ela passa água de rosa. Água de rosa. Temos alguma suspensão? Não, tudo certo? Todo mundo joga? Ela passa água de rosa. Tem um monte de gente que tá com amarelo duplo, né? Ah, mas nesse jogo todo mundo joga? Não, tá todo mundo... Inclusive o Alequiandro pode ser que volte. Quem? Alequiandro. 25 opções pro ataque. Nossa, é verdade, contrataram o Alexandro porque não dava pra contar com o Leandro Pereira. Aí o Leandro Pereira começou a jogar Leandro melhor. Pereira não. Leandro Bananotelli. Sim, senhor. Tá virando... Leandro Bananotelli. Ei, vovó. Leandro Bananotelli faz gol toda hora. Você tá andando com o mano agora? Que mano. Olha como assim, mano. Merece. A gente fala a verdade aqui, os caras vêm com esse troço aí. A verdade tá louco. Agora é Leandro. É Leandro Vitamina. Quantos gols tá fazendo o Leandro? Vários. O Henrique fez 17 anos. Se marcar o Balotelli, ele não fez tantos gols que nem o nosso Balotelli aqui. Meu Deus. Então eu tô colocando o Balotelli em evidência, pô. Mas você sabe de uma coisa, Jô? Sabe o que é bom? Os atacantes do Parmeira, eles não têm esse eco de ficar brigando. O outro tá. Eu tava ouvindo o Cristaldo falar ontem, lá na rádio dos meus amiguinhos lá da web. O Cristaldo falou que fica feliz com o Leandro Pereira. Quando o Leandro sai, também fica feliz. É nóis, vovó. Eles não são craque, eles são mais humildes, viu? Vó, chama o Silvério dormindo. Silvério? É. Isso. Ele nem respira, viu? Eita, pinéia danada, hein? Vamos ao Santos. Vamos ao Santos. Fala aí, nem respira. Olha. Pelo que menos maldade. A gente respira, né? Que maldade. Tem uns que gemem, né? Geme, é? Eu gemo mesmo. Então, Dodô, velho. O Dorival até falou aí sobre a história do Santos perder pontos, né? Parece que o Santos correu aí pra acertar todo mundo, né, Gê? Pra nem correr risco de perder pontos no STJD, que seria uma tragédia, né? E inclusive aí evidente. Vai acontecer isso. Eu vi, né? Acho que é o Bruno OVNI, o jogador, né? Ninguém falou, ainda não tem provas. Algumas informações são Bruno OVNI. Então, e a diretoria santista negocia aí com o meio atacante Nenê e estuda a contratação do Zé Eduardo, o Zé Love, lembra? Grande Zé Love. Zé Love tá sem clube, né? É, então. O Nenê renovou o contrato com o West Ham, mas vai ser emprestado. Ô, Zé Love, Leandro, RG, pelo amor de Deus, hein? Já pensou? Meu Deus. É antessala da Série C. Ué, mas pelo menos o Santos, mesmo nessa dificuldade toda, trazendo jogador, né, RG? Não, jogador não, o Zé Love... Mas é jogador. Nem clube tem. Mas é profissional. Não é. Mas o Zé Love vai precisar trazer o Robinho não. O Neymar e o Ganso, né? Senão não vai, né? O ex-Ganso e o Neymar, pô. Ah, mas é isso aí. Tem que se virar com o que tem e com o que tá à disposição aí, cara. Com relação ao Nenê, estão conversando, mas o Santos... Casou, né, RG? O Santos quer que ele baixe o salário, né? Casou com a PP. Essa Nenê aí, sem chance, meu mano. Você pegaria a PP ou a Nenê? Não, no auge, assim. Ah, vou falar uma coisa, né? Dá pra jogar de zagueiro central no Santos, que lá tá fraco de zagueiro. Melhor que o Erle, eu acho que ela é. Né? Ah, ela é mais homem que o Rude. É forte, né? Pode. O Vieira. Ela é isso, mano. Véio. Ah, muito se mais. Ah, mas peraí, você tem que comparar com o homem, você tá falando do Vieira. Vieira é mulher. Ué, mas o Rude também. Abraço pro Vieira aí que mandou um abraço sério. Hoje. Fala sério, Vieira, o Rude perto da Nenê e do PP. É isso. Bom, acabou. E os salários... Acabou. Resolvido, né, mano? É, então, isso que eu falei no começo. Foram resolvidos com medo aí de acontecer alguma coisa, viu? Então é isso, vamos pro jogo. É isso aí. Hoje é sofá, muita gelada. Cervejinha. Tá frio, RG, não pode tomar gelada. RG não pode. Você não sabe que é bom, cara. E torcer pro Tigre, pelo amor de Deus. Vamos falar agora de uma promoção muito bacana aqui pra você, ouvinte do Estádio 97. Categoria de base do Estádio 97, temporada 2015-2016. Você quer fazer parte da categoria de base do programa aqui do Estádio? Então você vai ter que mostrar que é muito bom na nossa peneira. Muito. Como que funciona a nossa seleção? Você acessa 97fm.com.br, preenche o cadastro e envia um vídeo de no máximo 15 segundos vestindo a camisa do seu time e justificando por que você merece fazer parte do time de reservas do Estádio 97. Aí quando algum dos integrantes folgar, faltar ou estiver de férias, por exemplo, essa semana o Ben já está de férias. Pegou aquela semaninha para viajar com os filhos, etc e tal. Poderia estar aqui, né? Foi para Mônaco. Tá curtindo uma Europa bacana, né? Aí você, por exemplo, poderia estar no time de reservas do Estádio 97. No lugar do Beni. Está aqui ao lado do Mano, defendendo o Corinthians, né? Então é assim que funciona a categoria de base do Estádio 97. Concorra, participe, mostre seu talento com as palavras. Inscrições até 31 de julho, mais conhecido como depois de amanhã, tá? Então, tá chegando ao final. Acesse 97fm.com.br/base. Não tem um time, importante não é o meu time, importante é o que eu tenho pra falar. Sou um cara bacana no microfone. Tudo bem, grava do mesmo jeito, tá valendo, tá bom? Participe, categoria de base do Estádio 97. O Estádio 97 que tem o oferecimento da Bozano. Mano Pateta. Mano Pateta. Pateta, mas eu gosto muito do Pateta. É gente boa. Lembra aquele que ele participou das Olimpíadas? Eu acho que o Pateta é o segundo, é o segundo cara mais legal da Disney. Quem é o primeiro? O Mickey. O Mickey? O Mickey é o mais legal. Vai. Ah, cara, eu prefiro... Eu gosto mais do Pateta do que do Donald. Eu prefiro o Pato Donald, oh, cara. Um questionamento. O Pateta acho que é um cachorro. Temperamento, talvez. O Pateta é um cachorro. O Pluto também é um cachorro. Por que o Pateta vale o Pluto, não? Porque o Pluto não é desenvolvido. E por que, mas, que o Pateta... E por que, que o Pateta usa calça e o Pato Donald não? Deixa eu te responder, por exemplo. Responde lá. Humano, corintiano, ser humano. Tá certo? Tem certeza? Há controvérsias, mas vai. Exatamente. Ah, é um ser humano, né? Exatamente. O Domênico Palmeirense é um ser humano. Mas eles têm as diferenças deles. Sim, a controvérsia de que você é meio malvado. Entendeu? Não, entendeu? Tem as suas diferenças. Tem lá o seu, a sua lógica. Não entendi. É isso aí. É isso aí, Portuga. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele, velho. Agora, nesse período de frio, que sua pele tá toda vermelha, tá áspera, tá quebradiça, vai ficar top, velho. Ó, eu uso e recomendo. Minha pele tá parecendo uma bundinha de bebê. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Pode deixar aquele moicano, aquele topetão a lá Elvis Presley, você decide. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai trabalhar o dia inteiro, vai pra academia, velho. Você vai voltar cheirosinho pra casa. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto... Cuidado de homem. Então vamos aos ouvintes no telefone 3284-7097, tá bom? E, olha aqui, estamos recebendo um estranho no ninho, corintiano, o Daniel Lima de Farias, veio fazer o Estádio 97 com a gente. Seja bem-vindo, amigo, tudo bem com você? Tudo, obrigado. Beleza, cara? Você esteve lá no resort com a gente, né? Eu e mais dois amigos. Safada. Ai, que menor, que homenagem gostoso. Não, mas foi em quartos separados. Cada um comprou um quarto, é. Cada um comprou um quarto. Eu vou falar com o teu tio, Zé Ruelo. Eu vou ver a listagem lá do hotel para ver se esse cara sozinho. Agora no quarto tem duas camas. Agora eu lembrei dele na sauna, Duas camas, vocês se cruzaram na sauna? Você não, eu nem fui. Ah, tá bom, vai. Por que, que nunca o cara admite, né? Não esqueça, véio? Que lá tem quarto que interliga, hein? Tem. Cocó? É verdade. Cara corintiano, e aí, amigo, você curtiu o resort do estádio? Curti, bacana. Foi a primeira vez, segunda, terceira? Foi a primeira vez que a gente foi. Foi a primeira vez? Aham. A primeira vez sempre é melhor, né? A gente não esquece. O que você mais gostou de fazer lá no resort? Ah, de tudo um pouco. Do futebol, do videogame. Calor da mulher. Mas você largou a mulher em casa ou não? Não, ou não, tô... ou não mantém um relacionamento? Por enquanto, não. Não? Olha aí, olha aí, motinha. Vai que ó, não, não, tem uma fase, é velho. Então, então. Ué, mas não, eu não beijo na boca, sem selinho. Não faz essas coisas não, bacana. Sem selinho, sem beijo na boca. Daqui a pouco vão brincar de shake, né? Shake e restaurante. O corintiano é um procriador, bacana. Com certeza, o shake vai aparecer aí daqui a pouco. Ô, shake, dá selinho nele aí, shake. Vem aqui, pô. Você é dono de restaurante? Não, não. Pai, então sai fora. Eu também, depois que vesti essa camisa, me revelei, pô. Olha, deixa eu perguntar um negócio pra você, Daniel. Ontem teve um corintiano que ligou aqui. É, deixa até o Mano bravo, tá? Porque eu ele falou assim, olha, o Corinthians tá bem pontuado, mas o futebol é horroroso, né? Há quem concorde, há quem discorde. Qual a sua opinião? Ah, eu acho que, assim, o Corinthians não tá jogando tão bem como no começo do ano, por exemplo. Mas não é tão ridículo, assim. O que mata, no, principalmente no torcedor, é a retranca do Tite, né? Ele faz 1-0 e fecha tudo. Pra mim não serve. Não serve. Não, mas, por exemplo, o que o cara alegou ontem, que o Corinthians ele poderia talvez ampliar, talvez, o placar em algumas partidas. Eu acho que tem chances pra isso, mas muitas vezes o Corinthians acaba dormindo no resultado. Isso é fato. Mas o cara alegou que o jogo do Corinthians dava sono. Ah, e não. Que o jogo do Corinthians era melhor do que um Lexotan. Então, é isso que eu combato. Um time que é vice-campeão, é, vice-colocado do Campeonato Brasileiro, tá certo? Tem chances de brigar pelo título. Eu não acho que o cara pode chegar e falar um absurdo desse. Por mais que você veja que o Corinthians muitas vezes aí tem um placar magrinho e poderia ter ampliado esse placar, porque assim como criou chance contra o Coritiba, poderia ter feito 2-0, 3-0 e lacrado o jogo, no final do jogo acabou retraindo demais, tomou um empate e jogou no lixo a chance de trazer os 3 pontos para São Paulo. Mas daí, tudo bem, é um ponto contrário, ok? O Corinthians ele precisa melhorar? Precisa. Precisa fazer mais gols? Precisa. Mas falar que o time tá dando sono... Mas o que acontece, cara, mano, é a opinião do cara. Se o cara vê o Corinthians, não, mas sente é que você sono, colocou, não, é que você colocou de uma forma que eu falei que o Corinthians tá dando show. Mas, mano... E o cara falou, não, o Corinthians precisa corrigir uma coisa ou outra. Dá sono o jogo do Corinthians, amigo? Não, pelo contrário. Fica uma maneira. Não é isso que o cara... Você cara não viajou. Respeitou mané, a opinião do cara. Você não Curitiba, respeitou, porque você mesmo, um dia antes, meteu o pau no Corinthians, que ele tava irresponsável. Mas o goleiro do Curitiba nunca é o melhor dormindo. Em campo. O goleiro do Curitiba não fez uma defesa. O Corinthians não cria muita chance de gol. Ah, você pensa melhor. Ou também se define. Um dia você mete pau. Outro dia você tá vendo? Não pegou, você assistiu o jogo? Desculpa. Você assistiu o jogo? Vai. Ele fez a defesa mais difícil do Campeonato Brasileiro até agora. Cabeçada do Dracena que vai defender. Vai. Teve um outro lance que o Edu Dracena. O Edu Dracena deu uma casquelada na bola, a bola passou na frente do gol, o Wagner Love não alcançou a bola. Então, não pegou. O senhor Andy Fala deveria assistir o jogo agora. O senhor deveria assistir o jogo antes de falar. Mano, uma chance de gol em 90 minutos uma bola passa pra fora. Desculpa. Peraí, uma chance, eu citei duas chances no segundo tempo. Mas o primeiro foi melhor que o primeiro. Pô, bobagem. Último jogo, você, por exemplo, o scout do último jogo. Quanto tempo você ficou acordado e quanto tempo você dormiu? Nossa. Olha, eu assisti a partir do segundo tempo. Tá modinha. Primeiro tempo não, dormiu, aí. Lógico que não. Cadê os caras que vê o jogo? Por mas isso tá assisti, caindo a audiência dos cocó. Eu assisti, não dá sono. E acho que o cara quis dizer é que cocô. O que mata é essa retranca, né? Olha lá, mas... Tá. Não é... Tô vendo que você tá bem desgostoso. É, mas o Mano intimidou ele. Tá gostoso. Não, pelo mas a gente o Mano não tá intimidou ruim, não, ele, não quer tá falar. A gente tá na vice-liderança e hoje vamos assumir aí a ponta da tabela. Vai assumir hoje? Então hoje é um jogo. Eu assumo a ponta, hoje é um jogo que o Corinthians ele poderia ampliar o salto de gols. Você pega o Vasco aí, uma campanha horrorosa, o Vasco ali na zona de rebaixamento, o Celso Rotti com a corda no pescoço. Hoje o Corinthians ele tem tudo pra poder ampliar o saldo de gols, aí fazer 3, 4 ou 5 gols no Vasco. Vai jogar em casa, com um time completo e o estádio cheio. O Vasco, olha, mano, o Celso Roth tá abalado lá, os jogadores ficaram bravos com ele. É lógico que tá queimando todo mundo lá, porra. O Corinthians saldo... do G4 é o pior saldo. É, o Galo tem 16 de saldo, o Corinthians tem 8, o Palmeiras tem 15 e o Sport tem 11 gols de saldo. Entre os 4... Olha, entre os... Oito primeiros, a pior artilharia do Corinthians. O Corinthians fez 17, o Galo fez 29, o Palmeiras 26, o Sport 26, São Paulo 21, Grêmio 20, Fluminense 19 e o Atlético do Paraná 19. O Corinthians tem 17 gols. É que a defesa do Corinthians ela tem ido bem. Pouco, né, a defesa do Corinthians, o Corinthians é mais confiável na defesa do que qualquer país estrangeiro que você vai entrar com alguma substância ilícita. É mais fácil, velho. É mais fácil entrar, ó. Tá com demais, um quilo de cocaína na bagagem de mão nos Estados Unidos do que fazer um gol no Corinthians. É verdade, lógico que é. Fala isso aí pro Rafael Marques. Os números mostram. Fala pro Rafael Marques isso. Isso aí foi uma sorte. Fala isso aí pro Rafael Williams. Duas vezes. Foi sorte. Só nós fizemos dois, né? Foi sorte. Uma vez, bacana, jogaram um avião na Torre Gêmea lá nos Estados Unidos. Fizemos quatro gols lá. Sorte. Viu? Um dia, Domenico Gato, jogaram dois aviões nas Torres Gêmeas. Mas quatro? Vamos ver quando vamos fazer quatro lá, ó. Não pararam novamente. Falou em avião? Falou em avião? Opa! Opa! Tá passando o avião do Estádio 97. Ah, que beleza. Esse é o avião que te leva pra ver U2 em Barcelona. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. É, anotou aí o aviãozinho? Anotou? Opa, primeiro avião de hoje, anota aí, cara. De repente cai no teu colo uma viagem pra Barcelona, num avião da Singapura. Outro nível. Você vai querer viajar de avião o resto da vida. Que mano não é bom da cabeça. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? É o futuro campeão de 2016 mundial. De novo, Calma, gente. Perguntei o nome dele. Nome. Dodô, tudo bom? Ontem era terça-feira, puta, eu esqueci. É o Sandro Parejas, pô. Ah, você já ligou ontem? Meu Deus. Mas ontem eu não podia. Hoje pode. Sandro Parejas, Hoje eu posso. Como é que é o Parejas. Nome? Parejas. O Vá pegou eu aí no... Igual onde? Essa é da patrana! Ai, vá, safado! Antigamente eu acredito, viu? Não duvido nada. O Bá curtisse lá no Grupo da Força? Não, nada, o negócio é o Bá já fez cada coisa. O Bá, é? Quantos anos você tem, velho? 36, Dodô. RG 3.6 hoje. Pareja, RG. Parejas. Barcelona. Sim. E o quê? YouTube. E o que mais? Promoção da rádio. Promoção. Nacional de Barça. Avião. Ah. Falta comer a parede. Sensacional! Que susto que eu vi! Por isso. Quase mato mesmo. Você vai entrar... Vocês vão entrar na pilha dele. Ele tá falando isso pra não levar um tapão na orelha. Ah, que lindo. Esse é Carlos Alberto. Por isso que te mandaram embora. Susto, por isso que te mandaram embora. Tá vendo? Você é ridículo. Eu tô lá na praça ainda. Cê... Ah, você tá lá ainda? Porra. Puta que azar. Porra. Dodô. Mas qual que é o bairro aí, velho? Porra. Eu moro no Vila Rio de Janeiro. E Benjinha? Cadê o Benjinha? Cheio de dengue e doeiro. Só o RG com o Benjinha. Não, você também não, faz. Faz aí, Benjinha. O Benjinha não tá, eles não sabem fazer, então fala o seu time logo. O RG não quer mais fazer por causa do Rude, ó. Fala teu time, fala teu time. É Corinthians, Sombra. Coringão, Coringão. É Corinthians. É o campeão de 2016, mulher. Mas tem tudo pra ser, velho. Tem tudo pra ser. O Corinthians, ele vem numa crescente, que foi interrompida por aquele juizinho, que eu não vou qualificá-lo aqui pra não ser processado, mas vocês podem imaginar o que eu tô dizendo. Em 2013, o Corinthians, se não tivesse aquele projeto interrompido, o Corinthians possivelmente seria campeão da Libertadores em 2013 e 2014 seria uma consequência também. Mas infelizmente ali, aquilo ali foi um balde de água fria. Aquilo ali acabou, talvez, aí esfriando a campanha do Corinthians. E o Guarani do Paraguai. E o Corinthians, ele teve aí depois aí que fazer uma reformulação no time. Ô, Portuga, com relação à eliminação pro Guarani, cara, eu também acho, foi um ponto vergonhoso. Uma vergonha. Foi um ponto vergonhoso, mas o Guarani, ele chegou aí, tá certo? Até muito próximo aí da final da Libertadores. Então, por mais que eu também acho que foi uma vergonha, o Corinthians, ele tinha obrigação de ganhar do Guarani, principalmente decidindo o jogo aqui em Itaquera. Mas aquilo ali serviu de lição, cara. Aquilo assim, foi um acidente, assim, mano. Assim como aconteceu em 2011 contra o Tolima, e depois em 2012 o Corinthians foi campeão da competição. Querendo ou não, algumas coisas que possam acontecer na sua vida, tem que servir de lição. Algumas coisas que acontecem, você tem que tirar talvez da melhor maneira possível. Você fala, pô, numa tragédia você vai tirar algo positivo? Muitas vezes você tem que tirar, porque são com lições como essa que você cresce. E o time do Corinthians, eu acho aí que... desacreditado da forma como foi, na hora que começou a vender jogadores aí, porque precisava encurtar a folha salarial, o Corinthians precisava reduzir os custos, o Corinthians, ele ficou desacreditado no campeonato, Não por mim. Sempre acreditei que o time do Corinthians era forte. Mas você falou aqui que não era pra cair uma época. Não. Pelo contrário, o que eu disse foi o seguinte. Eu falei, o Corinthians tem que alcançar 44 pontos aí pra ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. E de fato, pra não cair. De fato, não falei não cair. Quem falou que não ia cair... 44 pontos a meta pra não cair. Não. Eu falei, o Corinthians ele tem que alcançar 44 pontos o mais rápido possível pra não ficar lá embaixo depois, aí em novembro, dezembro, fazendo conta. Mas eu não acreditava que o Corinthians caísse. Eu falava que esse time do Corinthians era qualificado, tava passando por um mau momento. Mas eu nunca desacreditei da força do Corinthians. E você, jamais. Sandro? E aí, dá sua opinião. Fala aí, cara. Se nego liga e não quer falar, vai. Então, Sombra, pra mim o Corinthians vai ser campeão com 5 pontos de diferença na frente do... Que momento fanfarrão, hein? Meu Deus do céu. Mandar os caras falar. Pelo amor de Deus, cara. O Sombra que pediu. Não, mas ó, amigão, eu acho que esse campeonato brasileiro, diferente de alguns anos aí, como o Cruzeiro, que ganhou o bicampeonato, eu acho que esse ano não vai ter essa margem aí tão grande, não. Eu acho que o campeonato brasileiro vai ser decidido na última rodada. É humano, é humano. Com 5 pontos na frente do segundo colocado, tranquilo, sossegado, com os pés amarrados ainda. Mas ó, amigão, se a gente parar pra analisar, o campeonato brasileiro, pelo menos até essa rodada, eu acho que faz muito tempo que a gente não viu uma competitividade tão grande como tá tendo esse ano. Porque o Campeonato Brasileiro tá muito bem disputado, cara. Você pega aí uma distância pequena entre os times aqui, ó. Você pega, vai, vamos lá. O Atlético Paranaense, que é o oitavo colocado, ele tem 25. O Atlético Mineiro tem 32, velho. É praticamente a metade da tabela. A diferença quase 6 pontos, né? Não, mas você pega aqui, velho, ó. São 3 rodadas a diferença. São 7 pontos a diferença. Uhum. Mas não é muito, Portuga. Não é muito. 3 rodadas eu acho que... É o oitavo colocado, mas se você subir um pouco mais, você pega, vai, o São Paulo, que talvez ali tenha um pouco mais de ponto que o Atlético, o São Paulo tá com 27, a diferença cai pra 5. É, mas do oitavo pro primeiro não é muito, não. Portuga, eu tô falando 3 rodadas. Tá apertado, velho. Não é muito, não. Tá apertado, meu. O campeonato tá achatado, cara. Tá bem apertado. Fala, amigão. Deixa eu te perguntar, pelo jogo que o Corinthians apresentou contra o Curitiba no domingo, que foi aquela porcaria, pra mim não foi jogo aquilo, eu gosto muito do Tite, mas a partir do momento que o Corinthians faz um gol no primeiro ou no segundo tempo, a probabilidade de empatar é de quase 80%. Tu cuida da sua vida. Perdendo. Ele tem que sair perdendo, pra empatar um jogo. Aí, mais um descontente pro Corinthians. Mas eu falei com o Tite. Ia ser 5 pontos na primeira, não sei mais. Eu falei com o Tite aí na segunda-feira. É verdade. Eu até questionei a respeito disso também. Ele falou, o Corinthians ele não tá conseguindo segurar a bola no ataque. Ele falou, o Corinthians ele não tá conseguindo manter aquela bola presa no ataque. Mas agora, aí que tá, o Corinthians, amigo. Uma coisa que eu não entendo, hoje pra você ter ideia, hoje vai ser 6-1 em cima do Vasco, entendeu? O negócio é o seguinte, maluco, teoricamente deveria ser. Mas na prática, velho, o Corinthians ele precisa ser um pouco mais agressivo. E eu acho que aí não é só o treinador, não. Eu acho que o jogador ele precisa ter essa postura também de agressividade dentro de campo, cara. O jogador ele precisa ir pra cima do adversário e adiantar a marcação. Ele não precisa ficar, por exemplo, nesse jogo de domingo, em muitos momentos ali, quando o Corinthians estava tomando sufoco no final do jogo, o Tite estava à beira do gramado mandando o time sair e o time estava retraído lá atrás. Então o jogador ele precisa, assim, também ter essa postura. Ele precisa ir pra cima do oponente, ele precisa ir pra cima do adversário, ele precisa agredir um pouco mais. O jogador, ele não pode ser aquele retardado, aquele besta que tá dentro de campo, que parece um cara ali que parece um robô. Nossa, ele precisa ter o feeling do jogo, mas é verdade, o jogador precisa sentir o jogo. O jogador, ele não precisa ficar esperando o treinador, vai pra frente, vai pra trás. O jogador precisa ser inteligente taticamente, ele precisa ter uma postura dentro de campo. Porque até um cara lá, por exemplo, o lateral esquerdo do Corinthians no segundo tempo, ele possivelmente não estava ouvindo o que o Tite estava falando. O Tite está aqui conversando com o lateral direito. A voz do treinador, ela vai até um certo ponto. O jogador precisa ter um bom senso. O jogador precisa ter um bom senso e pegar e falar, bacana, estamos muito atrás, vamos subir esse time aqui. O capitão do time tem que chamar o time e falar, adianta a marcação, vai para cima. Força o erro do zagueiro, porque é que tá, amigão. A melhor defesa é o ataque. Quando você está com a bola no teu pé, possivelmente o adversário não vai conseguir fazer gols, porque a bola está no teu pé. Isso é óbvio. A partir do momento que você deixa a bola com o adversário e você retrai, o zagueiro que não tem muita qualidade, ele vai tocar pro volante. O volante que costuma não ter muita qualidade também, ele toca pro meia. Aí a coisa começa a ficar embaçada, porque o meia já é aquele cara que articula o jogo. O meia é aquele cara que é a cabeça pensante. Tá certo? Aí o cara coloca uma bola em condição de gol pro atacante, você toma um gol da forma como o Corinthians tomou. Tu tá certo, não sei nem porque existe treinador no futebol. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho aí. Fala. Ouvindo você falar desse jeito, eu te juro por Deus, eu ia até perguntar, o baile costuma anotar o telefone das pessoas que ligam aí, não? Claro. Ele anota. É porque pega o telefone do cara que ligou aí ontem aí e falou mal de você, não deixa ligar aí mais não, pô. Você não, é o cara. Não, não falou mal de mim não, velho. Primeiro mal do time do Corinthians. Pra que isso? Ele criticou o Corinthians. Mas vamos pegar o seu telefone e dar pro mano pra vocês marcarem um jantar. Fala aí, estranho. Vai comer. E o estranho? Você concorda com quem? Com o mano ou com o ouvinte? De ontem. De ontem? É. É que eu não vi o que o... Você estava dormindo, vendo o tape do Corinthians. Não, não. Eu estava no trampo, saí um pouco mais tarde. Você faz o que da vida? Eu trabalho num banco. Num banco? É. Tá certo. Da praça, do... Engraçado. aí eu não ouvi o que ele falou, mas eu acho que o ouvinte deu uma viajada. Ele falou viajada, que o Corinthians está uma desgraça. Se você ouvir o que o ouvinte falou, você hoje você ia falar assim, como é que esse cara tem razão? Se você ouvisse o que o cara falou, não, você ia dar razão, você ia dar o braço a torcer pro ouvinte, cara. Falou que o Corinthians dá sono, não empolga. Não tá tão ruim assim. É que tá faltando uma peça ou outra, o Wagner Love no ataque é horrível, mas tá dando pra empolgar, assim. Né? Wagner Love é uma decepção? Putz, eu assisti alguns jogos na arena, não dá, cara. Não dá. Ele vai correr com a bola, perde, se tupica na mas bola. O que você acha que tá acontecendo com o Wagner Love? Ah, acho que já deu pra ele, já. Ele foi pra China lá, acho que ficou fora de ritmo e tal, voltou, não ficou, não encaixou muito bem. Mas 6 meses, o cara... então. O Rafael Marques veio da China. E o Wagner Love não é mais uma criança. É, que ele já tem o quê? 30 e 31? Uns 31. Quem tá decepcionando mais, Damião ou Wagner Love, hein? Hã? Quem será que tá decepcionando? Mal, o Damião, ele foi pra mim e o Damião de foi pro Cruzeiro, banco. Banco, agora vai banco. Mas já que tá o Wagner Love, eu acho que ele chegou no ápice da carreira e agora, do topo do morro, agora a tendência é descendo. Ele não vai mais conseguir subir de onde ele chegou. É natural. Mas tem uma pergunta pra vocês. Não é regra, mas é normal. Uma enquete, põe no site aí, enquete. Pois não, provolone. Quem está decepcionando mais? Só um minutinho. Só um minutinho. Quem está decepcionando mais? Escuta. Wagner Love, Leandro Damião ou tomara que caia da Rede Globo? Interrogação. Olha, vou te falar. Aí você deu uma eu chance vou te falar, dois. Mas olha, não, malandro. Aí você deu chance. Esse tomara que caia. E não, ruim. E não cai, né? E não cai, né? Olha, mas ó, o Wagner Love tirar todo mundo. A pegadinha que sai todos. Não sai um, entra outro. Sai mas tudo. O Wagner Love, eu acho que ele precisa aí de um pouco mais de confiança, cara. O Wagner Love, às vezes, ele aparece na cara do gol ali, acaba não chutando. Ele prefere passar a bola. O Wagner Love precisa ter um pouco mais de apetite pra poder fazer gols, cara. O Wagner Love, ele precisa ter, talvez, um pouco mais de confiança. Mas é o que tem, velho. Não adianta a torcida do Corinthians pegar no pé do cara agora, porque quando você pega no pé de um cara que já tá mal... É melhor colocar o Rildo, mano. A tendência é piorar. Ih, Rildo. É que o Rildo também não faz gol, velho. Esquece esse Rildo. Vocês estão... Mas o RG, o Rildo é um bom jogador, principalmente no que se diz respeito aí, a ajudar na parte tática. Há 10 minutos, mano. Bota nos 10 minutos finais. O Rildo, RG, eu acho que é um jogador interessante. Pra 90 minutos eu também acho que não. Mas é um cara interessante aí, principalmente no segundo tempo. É um cara rápido, é um cara habilidoso. É um cara pra jogar do lado do campo. Eu acho que o Rildo aí ele tem sido muito útil quando ele entra, ajuda na marcação. É um jogador aí que eu acho que não vai fazer história, não vai ser um craque, concordo, não vai. Mas que vai ajudar no contexto, isso ele vai. Ô, amigão, grande abraço pra você, boa noite. Deixa eu mandar um abraço, manda. Rapidinho. Gabriel aqui, trabalha na West Cargo, o Zenaro, o Denis, todo o pessoal que escuta Energia, o meu cunhado Camilo que vai se enforcar, vai casar agora o mês que vem. Sim, manda ele parar. O Marcos Brito, o amigo dele Fado, da Kitchen. E um abraço especial aí pro meu amigo Dodô aí, também é o cara mais imparcial da rádio aí. Muito obrigado, tá vendo? O ouvinte sabe. O ouvinte. Vocês ficam com esse palhaçado aí, mas o ouvinte sabe. Não adianta vocês discutir com o ouvinte. Você chamou ele de fanfarrão faz 5 minutos? Não. Eu falei ele? Não, jamais falaria isso do ouvinte. Quando jamais vai estar 5 pontos. Vocês estão querendo me jogar contra o ouvinte. Tá. É isso que vocês querem fazer. Ô, fanfarrão, um abraço, boa noite. Tchau pra vocês. Valeu, amigão. Obrigado. Tchau. Valeu. Até amanhã. Olha o cara. Até amanhã, velho. Estádio 97 tem oferecimento da Pirelli. Amigo, as férias estão aí. Sabe quem tá de volta com elas? É a promoção número 1 Pirelli. É a sua chance de colocar um pneu top no seu carro e ainda economizar. E funciona assim. Você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo. Você compra 3 pneus e o quarto é grátis. E é muito mais economia e mais segurança para você. Tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção. Então se liga, amigão. É a promoção número 1 Pirelli. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Essa aí, amigão, é a promoção número 1 Pirelli. Show de bola, né? Compra 3 pneus, o quarto é grátis. É Pirelli! É Pirelli, é isso mesmo. E olha que legal esse torneio promovido pela Energia 97 e pela Cassineira. Gosta do pôquer? Se liga! A Energia 97 e a Cassineira trazem pra você! Primeiro torneio Energy Poker! O torneio de pôquer mais energizante de São Paulo, 19 e 20 de setembro, no Maxud Plaza em São Paulo. Inscrições e informações no site energypoker.com.br. E olha só que legal, a premiação mínima é de 40 mil reais, cara, que demais! Vai, vai, vai! Faça já sua inscrição antecipada e ganhe 3 mil fichas de bônus. Primeiro torneio Energy Poker. Acesse energypoker.com.br. Realização Energia 97 e a Cassineira. É isso mesmo, acessa lá. Gosta de jogar pôquer? É, reúna seus amigos, faça sua inscrição. Corre pro site energypoker.com.br. energypoker.com.br. O torneio vai rolar nos dias 19 e 20 de setembro, no Hotel Maxud Plaza, aqui pertinho da Avenida Paulista, tá bom? É. E premiação garantida de 40 mil reais. Atenção, amigo. Premiação garantida de 40 mil reais. Caraca. Então faça hoje mesmo sua inscrição, acesse o site energypoker.com.br. E fazendo a inscrição antecipada pelo site, você ganha 3 mil fichas de bônus, ganha 3 mil fichas, porque os inscritos no torneio largam com um stack de 20 mil fichas. Se você fizer a inscrição antecipada pelo site, você larga com 23 mil, tá bom? Ó que legal! Então, galera do poker, fique ligada. O torneio Energy Poker é uma realização da Cassineira e da Energia 97. Ou seja, cara, é credibilidade, tá bom? E premiação garantida de 40 mil reais. Acesse agora energypoker.com.br. Esse torneio vai bombar. Motinha? Sim. Só ontem, 60 inscritos. Caraca. Só ontem, 60 já? Inscritos. No dia de ontem. 60 inscritos só no dia de ontem. Chefinho, muita gente tá me perguntando, vai ter limite de pessoas inscritas? Olha, sim, existe um limite. É, se eu não me engano, por volta de 360 pessoas, se eu não me engano. É o máximo. Tá? Mas olha, entrando no site, no energypoker.com.br, lá você tem todas as informações. Tá didático o site, olha, tem um regulamento. De gente perguntando, tá, querendo saber, vou entrar, já vou me inscrever. Muitos amigos meus já se inscreveram, vale a pena, viu, gente? Premiação garantida de 40 mil reais, acesse o site energypoker.com.br. Motinha, notícias do Santos, aí ó, Santista, fica ligado aí. RG. Cláudio Azedão, Matinha. Jornalista Cláudio Azedão. Isso, RG. Azedão, RG. O Cláudio Azedão, olha, agora vai avaliar o Mota. Vamos lá. Vamos então, lá. RG Azedão. Diga, Mantinha. Pagaram os salários atrasados aí com medo de uma possível punição do STJD, né? O Dorival até falou que, olha, isso não é problema mais, graças a Deus, tal, tá, não tem problema. E aí, Azedão? Eu sou um idiota, né? Eu? Isso! Juiz! Não, só um segundo. Não. Eu tô indignado, vou embora. A manchete pagaram os atrasados. Como que um jornalista daria informação? Vamos lá. Santos, que vive uma arrancada forte no campeonato. Tudo isso? Uma ao G4. Mas ainda é imparcial. Paga os salários. Ah. E possivelmente vai chegar lá em cima no final do campeonato. Você tá vendo? Porque isso é jornalismo. É, não é, RG? Isso é jornalismo? Você é Mota. Mas você omitiu uma informação. Você dá a notícia querendo ferir o rival. Não. Ele omitiu. O senhor está faltando com a verdade. Não. Evidente que não. Que mais você tem na informação? Ele omitiu a informação. Mas o... Olha como é a ótica do cara, que é um principiante amador. Você não sabe, olha, né? Olha, ouçam agora a notícia dada pelo amador. Vai, fala. Ah, eu? O amador é ele. Ele é o amador. Mostra o teu diploma aí. Ah, eu tenho diploma. De jornalista? Não. Motinha, o que tem que esclarecer aí é aquele bichicho que surgiu ontem, né, com relação até a coisa do salário, blá, blá, blá, blá, blá. E de perder pontos, de ser acionado o Santos no sindicato. que eu dizia aqui que eu duvidava que isso fosse de dentro para fora. E parece que realmente não é, né? Parece que é o tal, aquele Bruno... Sindicato. Bruno Ovni. Bruno Vini. Ruim. Né? É. Era de São Paulo. Jogou no Daqui. São Paulo foi pro Santos. Parece, é o que dizem, que talvez tenha sido ele um dos caras que... Teria. Né? Então. Que acionou, teria acionado o Santos. Então... Ninguém discute, continua afirmando, o direito... Você acha que ele não tem que receber, RG? Como assim? Eu tô perguntando. Essa mentalidade de gente. Mas olha, eu fiz a pergunta, ele pode responder. Claro que eu acho que ele tem que receber. É tendencioso, tá vendo? Esse cara é uma boquinha de graça, hein, Renan? Ele vier pra ele não. Eu já conheço. Não, Sombra, o jogador caguetão. Não, mas. Esse também é. O Sombra é amigo dele. Esse também é. Evidente. Ele tá defendendo porque o jogador é do São Paulo. O jogador do São Paulo? São Paulo vendeu ele. Faz tempo. Vendeu pra um monte de ponto lá atrás. Mas é claro. Conseguiu vender bem ainda. É claro que não se discute o direito que cada um tem, né? Buscar seus direitos. E receber o seu, claro. Então eu acharia muito estranho que isso tivesse ocorrido lá dentro do Santos. Estava vendo aqui que o Santos está interessado no atacante do ABC, Kaique. ABC. Também ABC. É São Bernardo, São Paulo. Aliás, ele está interessado também no Nenê, o meio atacante Nenê, e estuda trazer aí o Zé Love de novo. Peraí, olha. Então o Mota deu informação que estuda trazer o Nenê e o Zé Love. O que você acha, Azedão? Cláudio Azedão, como seria a sua informação? Você vê como é que é? Não sabe fazer, né? Não. Santos. É fraco, né? Exatamente. Uma escassez absurda de 10 no mercado. Santos está quase trazendo o maior 10 que o Brasil tem no momento. Vale. E o artilheiro da Libertadores, isso é lógico. Isso é noticiarista. É evidente. O artilheiro da Libertadores. Isso é repórter. Isso é um repórter. Toca aí, RG. Apesar que o Nenê tem essa situação. Você viu quanto que ele pediu, RG? Não, mas o Nenê tem essa situação, né? Sempre que se discute a volta do Nenê, que tem time interessado, blá, blá, blá, blá, o cara vai lá pra Arábia, vai não sei pra onde. Você viu quanto que ele pediu? Quanto? 400K. E desculpa. Não é muito distante do que outros jogadores ganham no mercado nacional. Esse Nenê, hoje eu não sei. Mas o Nenê que jogou. Mas o Nenê jogou bola pra caramba. Esse Nenê. Jogou muito no Palmeiras. Se ele praticar o futebol que ele praticou antes. Nossa. É jogador que levaria. Pagariam 400K. Com certeza. O Santos oferece 200. Quantos anos tá o Nenê? Muitos. Acho que 30 anos. Muitos anos. Há 8 meses. Tem uns 30 e pouco. O Nenê tem 8 meses. É um Nenê velho. Ó, você sabe que eu fui hoje no dentista? Sabe o que ele me falou? Não. Evidente. Ô, estranho, o Nenê é bom jogador? Aquele. Acho que, assim como o RG falou, de tempos atrás ele era monstro, destruía. Agora tem que ver como é cruel, ele, né, vai, cara, jogar. Você pega um exemplo. Jogador que veio de fora... Tava atuando no mercado sem expressão. Wagner Love. Difícil de readaptar. Veio o Bruno César pro Palmeiras. Vocês lembram, né? Terrível, né? Não adaptou. O Ricardo Oliveira veio de onda. E aí veio o Ricardo Oliveira. E o Ricardo Oliveira veio. Ou seja, Rafael Marques também. Também. Rafael Marques veio da China. Deu certo. Exato. Não. É complicado, né? Mas uma hora é sorte. Só que conta contra a idade, né? Sim. Mas acho que é questão de sorte, né, Sombra? Tem uns caras que vêm e vinga, tem outro que não acontece nada. Mas uma hora porque o cara veio da China, outra hora porque o cara veio da Arábia, outra hora porque o cara veio do Japão. Eu não sei, cara. Eu acho que tem uma série de fatores. Eu acho que é cuidado que o cara, né, tem com o seu físico. Eu acho claro. Que é porque senão, você vê, pega o Ricardo Oliveira. Pô, quanto tempo o Ricardo Oliveira ficou fora? Mas, RG, eu acho que nessa conta aí, eu acho que é mais chance de você tomar ferro do que você se dar bem. Porque, querendo ou não, o cara, quando volta, ele volta ganhando um caminhão de dinheiro. E o cara, pelo fato dele ter ficado muito tempo fora do Brasil, isso não é demérito também, mas é natural quando ele volte, ele não tenha, talvez, a mesma desenvoltura que ele tinha quando ele saiu. Porque ele precisa se readaptar ao futebol brasileiro, é diferente. Mas pega os exemplos, mano. Ó, Ricardo Oliveira, Zé Roberto... Então, Zé Roberto, Robinho, hoje pro Palmeiras, ele não tá sendo utilizado. Não, não, não. Mas quanto tempo? Aqui no peito, tá bem. Quanto tempo o Zé Roberto ficou jogando bem aí? Ele foi melhor lateral esquerdo do Brasil no Grêmio. Depois que ele voltou. Ele foi melhor do Brasil, por exemplo. Tudo hoje... bem que uma hora a idade vai chegar pro cara. Pô, mas pega os outros exemplos. Anos, né? Mas, ó, pega os outros exemplos. Ó, o Christian, tá certo? Tá no Corinthians lá no vencimento. Daniel Carvalho. Daniel Carvalho. Wagner Love no Corinthians. O Pato. Ah, mas então. Elano. Então, mas faz o comparativo Renato. Do Renato. Faz o. Qual o Renato? O Renato tá no Santos. Tava no Botafogo. Renatinho? Não, tá mal. Não. Ah, desculpa. Pô. O Renato não é 1% do jogador que ele fez. O Renato no Santos? Tem 35 anos. Mas mesmo assim. É velho. Mas é que tá. Mas, ô, mano, o Renato no Santos tá jogando. Não, mas não tá jogando aquela bola que ele jogava, hein? Ah, mas não dá, né, mano? Não, mas pera lá, gente. Ué. Você paga um caminhão de dinheiro pra um cara desse. Ó, por exemplo, gastar os 400 pau no Nenê, que é uma incógnita, hoje é uma incógnita, por mais que ele tenha jogado muita bola. Mas é isso que nós estamos falando. Então, mas é que tá, eu acho que é muito mais arriscado. Financeira que o Santos tá, um absurdo. Motinha, muitas vezes quando você vai trazer um cara desse, o cara, ninguém tá acompanhando o cara, gente, tá trazendo aquele nome do passado. Mas acabamos a última, isso. Posso dar a última pra ele comentar? Não, só um minuto, que o estranho quer falar, é prioridade. Fala, Dedão. Esquecendo a questão financeira, se fosse a sua opinião, você contrataria o Pato lá no São Paulo? Não! Jamais? Ah, tá baratinho. O São Paulo tá vendendo... O São Paulo tá vendendo... Parcela em 6, velho. Tá vendendo O São Paulo tá vendendo o almoço pra poder pagar o jantar. Mas pera, o Pato é protagonista hoje da campanha de São Paulo. Sim, tudo bem. Tá, e por isso vai... Jogando bem o Pato. E vai pagar 10 milhões de euros? Ah, é louco. Você é louco. Ó, por 8 vai. Que 8? Ele querendo empurrar pra gente. Vocês estão loucos. Vocês estão loucos. O Corinthians dá um desconto aí. Nem o Pato quer ficar. Ó, o Corinthians dá 20%. Ó, o Corinthians dá 20% de desconto. Mano, tomou o gol. 20%, tá certo? 20% e parcela. O preço à vista parcelado. Nessa época de crise, ó, o Corinthians dá 20% de desconto e não, parcela obrigado. O preço. Se tivesse pagando a outra coisa, viu, estranho, ó. Sinceramente, cara, o Pato não é um jogador regular. Também não é. Se falasse ainda, não, ele é um jogador regular, você pode contar a todo momento. Não é, um jogador que some durante a partida também. Meu, mas nem pra seleção. Não se fala em Pato nem pra seleção brasileira. Como que São Paulo pode pensar em pagar 10 milhões de euros no jogador. Nossa, o Kardec é melhor que... Não, são totalmente distintos. O Pato, ele é muito mais técnico que o Kardec. Mas eu digo de importância. Se só fazer o gol, você vai ver. Azedão. Eu acho o Kardec muito melhor finalizador. É, vai então. Ter jogador, Kardec. Azedão, e essa notícia, você viu aí? Mais barato. Azedão. Oi. Então, eu quero que você dê uma parte aí sobre essa história. O quê? O Robinho foi atacado aí por um torcedor. É, que chama ele de mercenário. Nossa, que bom. Né? Aí o Robinho ficou pé da vida, mandou. Atacado onde? Nas redes sociais. Ah. Né? Falou que vai pegar ele, vai encontrar ele em Santos, vai sair na porrada. É, ele não é. Ele postou o teclado, todo mundo é mancha. Foi a foto da filha dele. Ele postou a foto do nascimento da filha e o cara entrou lá e fez um comentário que não tinha nada. Do jeito que tu é mercenário, não vai dar nada o que ela pediu. O cara falou, aí começou a discussão que virou... Mas que o Robinho poderia ficar no Santos aí pra ajudar o Santos a não cair esse ano? Eu acho que poderia. Mas agora ficar atacando o cara, principalmente colocando... Isso o Azedão não fala. Uma integrante da família do cara, uma menina acabou de nascer. Aí nossa, mas o Mota exagerado. Também, agora trazendo fofoquinhas... Mas notícia que aconteceu hoje. Cláudio Azedão, sua análise. A manchete é o seguinte, ex-jogador em atividade... Tá vendo? Usa o Santos pra aparecer de novo. Olha lá, tá vendo? Esse é o Cláudio Azedão, esse é o Estádio 97, esse é o avião do estádio passando, ó. Anota aí. É, tá no ar a segunda promoção. O avião do Estádio 97 que te leva pra ver U2 ao vivo em Barcelona. Não sabe ainda como funciona a promoção? Acesse o nosso site 97fm.com.br. Vai lá, consulte promoção avião do Estádio 97. É legal demais. Daqui a pouco a gente vai contar direitinho como que funciona. Mas já anote, passou mais uma vez o avião do Estádio 97. Anota aí, ó. Hoje, dia 29 de julho, né? Já vou dar uma moleza agora, vai. Passaram duas vezes já hoje, vai. Olha só. Tá bonzinho. Eita, tá bonzinho, não é comum, aproveitem. Não, não é comum. Mesmo. Aproveita mesmo. É o Zé Wilker do rádio, do semana. Estádio 97 da Energia 97. Agora vai ao momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vamos lá, três ouvintes na sequência. Tá na dúvida pra onde viajar? Curta já a página Sem Parar Oficial no Facebook, Dodô. Verdade. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o André. André, tudo bom? Tudo bem. André do que é o nome completo? André Diogo Rodrigo da Silva. E quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. 3.0, RG. E você é André por onde hoje? Ah, sensacional! Sensacional! Andrezinho! Lembra? Olha a brincadeira que eu mais gosto! Ah, você citou de Andrezinho também, meu? Andrezinho! Não, Andrezinho do Vasco era amigo também. Era Andrezão, né? Andrezão! Andrezão! É molejo! É ruim pra caralho. Você viu que ele arrumou os dentes? Brincadeira de criança. Hã? Ele arrumou os dentes, não foi? Esse, é verdade. Esse Andrezinho foi. Brincadeira de criança. Uma falsa promessa também. Ruim isso, hein? Todo mundo apostou nesse Andrezinho. Tá no Vasco. É. Tá no Vasco. Eu gostava quando ele fazia. Quando ele apareceu. Eu gostava quando ele fazia assim. Essa não, já falei que não. Peraí que eu vou vomitar. Horrível. Ô, meu velho, e qual que é o bairro? O bairro do Sol Nascente. Bairro do Sol Nascente. Japonês. Japão. Jardim Japão. Japão. Japão é nós, velho. Você vai pro Japão? Junto. Serginho, vai pro Japão? Muito bom. Eu vou, garoto, pro Japão. E aí, velho? Você não vai voltar. Todo você mundo. Vai levar o Rudy pro Japão, Serginho? Julio, quem é Rudy? Quem é esse garoto? Ah, um cara bom. Contrata a evidência aí. Muito bom, cara. Cara bom. Pulou a cerca, tá garoto. Oh. Ah, o Globo tá meio perdido. Ô, oh, meu velho, o time, qual time? Ô, oh, fala pro mano colocar o time do campeão mundial aí. O time do campeão time mundial? Campeão Barcelona? Mundial. Pode ser o Barcelona ou o Corinthians, que eu reconheci na FIFA. São Paulo. É bicampeão do mundo reconhecido pela FIFA, só Corinthians e Barcelona. River ou Barcelona? Se for bi. Fala pra colocar o hino do Palmeiras. É nóis, é, garoto. Não, boa, então, boa. Não esse não, ouvinte é super consciente. Lá, programa calmo. Super consciente, ouvinte. Até, boa, até vovó, o Tubarão é nóis. Participou do Mundial. É nóis, vovó. Não. Até quem? O Tubarão ai, deu uma ai, mordidinha ai. No surfista lá e participou do Mundial. O Palmeiras não. Aquele Tubarão é frouxo. Ah, olha, maninho, pra você. Cocó. Desculpa, só falo de campeonato mundial com quem tem. Ah, vai se ferrar. Aqui eu só falo com o Mota, falo com o RG. Palmeiras é o primeiro do Brasil. Deixa eles, ô vovó, não conhece nada de futebol. Nossa. Nosso amigo estranho no Ninho. Fala pro mano que ele foi campeão convidado. É uma lesão. Ué, porque o torneio da FIFA, seu Mané. Ô, velho, deixa eu tem a presença garantida Mané, do país não. 7. Mané. Não, Mané não. Desculpa, eu tava vendo as notícias argentinas hoje. Hoje o River Plate começa a decidir uma Libertadores. E o que a própria torcida do River se pela de medo é de não ganhar a porra da Libertadores e vai pro Mundial. Porque não existe essa mecânica de você não ser campeão do continente. Ah, não existe. Mas isso sim seria, não, mas peraí. O River ganhando a Libertadores indo... Não existe, então. O River perdendo a Libertadores. Não existe. Pera lá, são duas coisas. Não, é estúpido. Só pra mim, não sejam estúpidos. Você assinaria um documento dizendo, não, pra mim, não. Você assinaria. Você também? Eu também. Pra mim não serve. Vamos lá, você também é inteligente, vai entender. O negócio é o seguinte. Ah, então tá bom. O River ganhando, o River perdendo a Libertadores indo pro Mundial seria um absurdo, eu vou explicar o porquê. Porque ele seria o vice-campeão da ridículo. Copa e iria para o Mundial. Agora, se você pegar, por exemplo, onde será o Mundial esse ano? Vocês sabem onde serão? Japão, né? Japão. O campeão japonês, ele não está disputando nenhum torneio asiático para estar presente no Mundial. O campeão japonês já tem a vaga assegurada. Você sabe quem é o campeão assim, agora, não? Assim como o Corinthians tinha a vaga assegurada, por ter sido campeão brasileiro, tá certo? De 99 e de 98 quanta também. Bobagem, aí vocês viu? Escolhem mas, o torneio ai, que vocês Deus. Querem. Agora, o rapaz, se o Palmeiras não tem força de bastidores e perdeu a vaga pro Vasco, deixa, o problema é meu. Quanta bobagem. Então é, chupa, velho. Tá, o André, tira André. A dentadura e dá uma chupada aqui. Ah, não! Que isso? Quero ver o juiz agora. Quero ver o que vai fazer. Quero ver. Já tem amarelo, hein? Que isso? Mandou a velha chupar. Programa, não era o tá louco, meu. Vila Maria. Agora é a frangona da Riviera. Tá então toma o cartão vermelho. Ah, vermelho! É vermelho, velho. É otário. É vermelho. Tem que dar o som pra tira, mais tira, mas tira, que você falou pra velha foi pesado. Não faz isso. Mas eu só vou refrescar as pessoas. Eu nunca fui tão humilhado na vida. Vovó, fica tranquilo. Foi expulso. Foi expulso. Foi expulso. 8 minutos. Ah, o português. Vai tomar um café. Mas você gostava, vovó? Você gostava? Refrescando as pessoas. Refrescando o quê? O mano não pode. A memória. Ah, tá. O mano depois vai responder porque não é justo. Ele tem direito à tréplica depois. Não tem, não. Eu só vou dizer uma coisa. Esse torneio de 2000, ele foi criado pela J. Avli a Traffic, que hoje as investigações... que vai chamar tráfico, viu? É. Elas dão a crer que esse torneio não... Essa empresa... Absurdo. E tudo que ela criou não tem idoneidade nenhuma, hein? Não é? Não valeu nada. É verdade. Verdade. Então, JA, Vila Tráfico, esses caras todos aí, que criaram esse torneio. Não tem. Estão sendo até investigados pela FIFA. Estão sendo investigados pela polícia. Pela FIFA não, desculpa. A FIFA está sendo investigada. Investigada. Eles estão no rolo, esses caras que fizeram um torneio lá. Um monte de denúncia. É fortes indícios, hein? Como diria o outro. Não sei não, hein? É. Mas, ô, meu velho, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Nós estamos em terceiro lugar, estamos bem aí no campeonato. Você tem bastante confiança no título? Ou você acha que o Verdão consegue a vaga para Libertadores? Ó, Domênico, se continuar nesse ritmo aí, é para ser campeão, viu? É, o problema é que o Atlético também tá vindo numa boa levada aqui, né? É, não é fácil não, viu? O Atlético aí, muita gente não tá se adentrando a esse fato, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O Atlético vem, quer ver, ó. Se você pegar os 5 últimos jogos, esses retrospectos aqui são interessantes, né? Pelo menos é o presente do time, né? Se você pegar e na tabela aqui que eu vejo da Globo.com, Sombra, tem os últimos 5 jogos, né? Você tem lá o Atlético. Os últimos 5 jogos, ele tem 4 vitórias e uma derrota. É um retrospecto muito bom. Você pega o Corinthians, que é o segundo, ele tem 3 vitórias e 2 empates. Também é um retrospecto bom, né? Não é igual do Galo, porque é melhor você, às vezes, perder um jogo e ganhar os outros jogos do que você empatar 3 e ganhar 1, né? Você pega o Palmeiras aqui, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Então é assim, o Palmeiras vem numa pegada melhor do que os dois que estão na frente. Tá na hora, você pode analisar. E o empate foi fora com o Sport. Segundo o Chicão, tá na hora, hein? É claro, né? Que a gente tem que saber analisar. Deixa eu ver quem mais tem um retrospecto. Bom, aí o resto já não tem. Você viu isso, Dodô? Você viu isso ou não? O São Paulo, olha só. O São Paulo, bom, o Sport já caiu bastante. O São Paulo dos últimos 5, gente, ele tem uma derrota, uma vitória e 3 empates. Rodô, é claro que a gente tem que dar uma olhada em quem é. O São Paulo... Não. O Sport tem, tá aqui, não, olhando. Não, o Sport não, São Paulo. São não, Paulo, Sport, um empate, o Sport, 3 vitórias e uma derrota. Gente, eu tô falando Sport. Tá, o Sport. Eu tô vindo por partes. Tá. O Sport tem uma derrota, uma vitória e 3 empates. Mas o São Paulo, que é o quinto, não é tão ruim não, hein? Tá. Ó, o São Paulo tem 3 vitórias dos últimos 5 jogos... Uma derrota e um empate. Mas aí que tá, Domenico. Mas isso tudo é muito relativo, de acordo com cada adversário. Ele pegou o Curitiba. Mas isso é o presente. Mas aí tá, tem que saber ler a tabela. Com todo respeito, o São Paulo pegou o Vasco, meteu 4x0. Você falou que o Dodô não sabe ler a tabela? Não, não, não, não. Ele não. Talvez não tenha conhecimento desses jogos. O São Paulo pegou o Vasco, que com todo respeito, ganhou de 4x0. Depois ele pegou o Curitiba Moro. Tudo bem, mas aí o Palmeiras também pegou o Vasco. Então, calma, eu vou chegar aí. Pegou o Curitiba Moro domingo de manhã. Depois ele pegou alguns adversários um pouquinho melhores. A sequência do Palmeiras também foi muito boa. A sequência de adversários foi Chapecoense, São Paulo, Chapecó, Havaí. Lógico, Havaí. Só um pouquinho. Mas então tá bom. Os últimos 5 jogos do Palmeiras não foi fácil, não. Quais são os últimos 5 do Atlético Mineiro? Pega aí, vamos ver o Atlético Mineiro. Não, 5 últimos do Porto. Os 5 últimos do Atlético, 5 últimos do Palmeiras. 5 últimos. É. São Paulo, Chapecoense, Havaí. Vamos ver. Pera, pera, gente. Tô falando, Juju. São Paulo, Chapecoense, Havaí, Sport. É verdade. Sport, Santos e Vasco. Quem é que você tá falando? Vamos falar do Palmeiras. Fala do Galo. Pera. Vamos lá. Você falou do Palmeiras? Qual que é o Palmeiras? Então, já de novo. São Paulo, Chapecoense, Havaí, Sport, Santos e Vasco. Ela tá certa. Foi sim. Foi sim. Agora Atlético Mineiro, vai, lê aí. Pera aí. Vamos lá. Internacional... O Palmeiras, os 5 últimos não são esses, vovó. Pera aí. Vamos por partes, pera. 5 últimos do Palmeiras foram. Foi. Ponte Preta, pera. Tá aqui comigo. Ponte Preta, Palmeiras ganhou 2x0. Tá? 11ª rodada. 12ª rodada, o Palmeiras ganhou de 3x0 do Havaí. Ponte Havaí. Dois times fracos. Ponte Havaí. Depois o Palmeiras pegou. Pegou Sport fora. Forte. Empatou, aí é jogo 2x2. Aí é jogo embaçado. Aí é jogo embaçado. 2x2. Depois pegou Santos 1x0. Aí é jogo forte. E Vasco agora. Então é jogo fraco. Aí, então dos 5. Dos 5, 3 são fracos, 2 são fortes. E Vasco 4x0. Vê o Atlético Mineiro pra mim, por favor. Vamos ver. Vamos voltar aqui o pra jogo. Ver o líder. Atenção que nesse momento o Portuga fica todo molhado. Eu gosto do Atlético. Falando do Galo, ele fica todo molhado. 11ª rodada, Portuga. O Galo fez o quê? O Galo ganhou de 3x1 do Atlético Mineiro. Do Internacional. Não, o Galo ganhou do Internacional. Do Inter, jogo 3x1. Difícil. É. Jogo difícil. Então, e foi fora, hein? Fora de casa, difícil. Depois o Atlético jogou contra... Cadê aqui? Aqui, ó, ganhou do Sport em casa. 2x1. Não é moleza. Jogo médio. Não, mas em casa. Em casa, mano. É, mas é um time que tá brigando. É um time embaçado. O esporte não é ganhou, ruim. Ganhou da Ponte Preta fora de 2-0. É normal. Jogo normal, normal. Eu também acho. Depois jogou contra... Perdeu pro Corinthians. Corinthians perdeu. Jogo difícil, tomou pau. E o último jogo, o Atlético ganhou de 1-0 do Figueirense. Jogo fácil, fez a lição de casa. Então, velho. Então você essa tabela. Achei a do Galo um pouquinho mais difícil que a do Palmeiras. Sim, pouca coisa. Ah, igual. Ah, não, porque não, você não. Pegou o Inter fora, pegou o Corinthians fora. Pegou o Inter e o Corinthians fora. E o Sport, e o Sport em casa, Domênico. É só você ver. Soma quantos pontos aqui. Soma quantos pontos. Santos, Avaí, Ponte Preta. Vasco. Pega aí, ó. Soma a pontuação dos times que o Palmeiras enfrentou e soma a pontuação dos times que o Galo enfrentou. E o Galo hoje pega, na minha opinião, o Galo hoje pega um jogo difícil, que é o São Paulo, queira ou não, é difícil. E você queira que o Palmeiras pegue o Atlético Paranaense, difícil, que é um jogo médio. Atlético Paranaense. Ah, não Palmeiras, acho não, é difícil, hein? Atlético tá lá em cima, lá. Mas é um jogo médio, vovô. Ah, não é fácil, não. É um jogo médio. Como assim médio? Oitavo colocado, 25 pontos, 3 a menos que o Palmeiras. É médio? Mas é um jogo médio. Disputa a posição. Disputa a posição do Palmeiras. Não é médio, não. É jogo difícil. Se eu pegar o Atlético do Paraná e ganhar, e se o Atlético vencer o Palmeiras aqui em casa, ele vai a 28, ele passa o Palmeiras. Ele vai pra 28. Cara, peraí, ele passa o Palmeiras com o número de vitórias. 9 a 8. Como assim? Não é fácil, não. Nada fácil aqui, não. Ô, André, você quer falar mais alguma coisa aí, André? Eu quero sim, eu quero mandar um abraço aí pra todo mundo, pra rapaziada aí. Achei uma pena o Mano tá aí. O Mano não aguenta, quando ele fala desse Mundial aí, parece que toca no coração dele, cê, né? Você não sabe o que aconteceu, velho. Ele foi falar bobagem, tomou uma chuchada via internet. É, da mulher dele. Agora tá pedindo Sério? O que ele falou? Foi expulso. Falou a maior bobagem. Ai, falou pra fazer aquelas coisas ruins. É, que ofendeu uma senhora. Tirar a dentadura e fazer aquelas coisas. Falou isso, foi expulso. Aí, imediatamente, imediatamente chegou. Ah, porque a namorada se colocou no lugar da vovó. Falou assim: nossa, ele podia estar falando isso pra minha vovó. Quando eu ficar velho, ele vai me tratar assim. Mas, Taizinha, não briga com ele. Ô, vovó, eu quero mandar um abraço aqui pro Luiz Abidal, que me lembra uma coisa muito boa. Além da Traffic organizar o Campeonato 2000 e agora está sendo investigado bem de perto pela polícia, ela também levou a Rix Music para o Corinthians. Mas depois vai você e o Mano e a Domênica pegar. Mas desculpa, esse Mundial que eles falam aí de 2000 aí? No meu braço. Isso aí agora vai. Esse Mundial é mentiroso. Olha o estranho, tá até envergonhado esse agora. Esse Mundial é mentiroso. Não é, vovó? É que eu tava na voz do Aguinaldo, desculpa. Ô, André, um abraço pra você, boa noite. Bom dia. Deixa eu só pedir uma coisa. Não sei se podemos atender, mas peça. Veja lá, hein. Eu queria pedir pro Domênico aí mandar um abraço aí pro pessoal da Rodrigues Almeida Advogado, especial doutor Valderi. Grande doutor, como? Valdeir? Valderi. Valderi. Valderi, grande Valderi, doutor aí, gente boa. Boa, velho. Valderi, é nóis. Falou, um abraço. Perdão. Falou, cara, abraço. Esse é o momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial. Alô? Alô? Quem fala? Marco Aurélio Uchida. Marco Aurélio Uchida. Entendeu? É isso aí. Certo, Uchida. Marco Aurélio Uchida. E quantos anos? 34. 3.4 RG hoje. Ah, aí depende, viu, Domênico? Como assim? Depende? Às vezes quando eu tomo muita cerveja. E aí? O que acontece? Eu fico com a bilchida cheia, sabe? Entendi. Aí tem que esvaziar, não tem jeito. Tem que esvaziar, velho. Ah, entendi. Boa, sensação. Salvou boa, a hora. Boa mesmo. É, salvou. E que qual hoje? Que é? Nossa. Que alô? Coisa o quê? Não, Uchida. Ô, velho, e qual que é o bairro? Eu moro em outro município, eu moro em Imbuguaçu. Ô, Benjinha. Imbuguaçu, Benjinha. Imbuguaçu. Onde você mora? Depois da segunda. Que time você torce? Todo Poderoso Timão. Ai, nós. Ai, que merda. Ai, desculpa. Juiz. Você tá querendo provocar a expulsão? Nossa, já foi expulso. Já foi expulso. Velha, ela não tem cartão. Ah, mas não, a brincadeira vai até certo ponto, hein, gente? Aí... Não, calma aí. Tem que abusar, né? É... Ô, amigão, hoje tem Corinthians e Vasco, hein? Amigão? Oi, mano, tô ouvindo. Hoje tem Corinthians e Vasco, hein, mano? Coringão pode assumir a ponta do Campeonato Brasileiro, dependendo do que acontecer lá em Minas, hein? A gente vai ganhar lá, vai dar liderança pra vocês. Ah, eu acho que o São Paulo vai ganhar do Atlético lá e a gente vai fazer vai torcer, parte. Né? Pro tricolor, né? Vai pegar se vibrando, né? Com o gol do Pato. Pro São Paulo aí nunca. Tá bom. E a torcida é bem-vinda. É, lógico que é. Não é, mano? Nunca. Não, acho que não. Por que não? Eu acho que não tem necessidade de ficar, vai torcer pro São Paulo. Independente do que aconteça ali, tá certo? No jogo do São Paulo. O Corinthians ainda tá vivo no Campeonato Brasileiro. Que o Corinthians ele vai ganhar hoje, eu acho que é quase certeza. Apesar do Corinthians aí de vez em quando capengar contra times que estão brigando aí na zona de rebaixamento. Mas eu acho que hoje a tendência é que o Corinthians vence. Lá em Minas, o Atlético é favorito também. Mas quem sabe numa dessa São Paulo numa boa parada, acha um gol. Numa dessa mete um ferrolho lá atrás, o Atlético não consegue furar, como aconteceu aqui também em Itaquera. Futebol é isso, velho. Não é uma ciência exata, mas se não. Precisar, você ia torcer ou não? Não. Tipo, não. Ó, hoje, fosse hoje o último jogo da rodada, na última rodada, rival. Se você precisasse pro Corinthians ser campeão, que o São Paulo ganhasse do Atlético, né, torcer? Eu não torço pro rival, Motinha, juro por Deus. Ô, mano, posso fazer uma pergunta pra torcer pro Corinthians. Agora, falando sério, em 2005 jogavam São Paulo e Juventus, Corinthians perdeu pra alguém na última rodada do Paulistão. Você não ficou de olho pra ver se o São Paulo venceria? Portuguesa Santista. É. Você não claro, torceu? Não, não torceu. Ah, lógico torceu. Vai. Peraí, gente, mano. Nesse jogo, eu posso falar porque eu tava no Pacaembu, velho. Conta pra nós. Eu tava no Pacaembu. Velho, pra mim, indifere. Cair pra Série B do Paulista? Velho, indifere. O verdadeiro guerreiro, ele tem orgulho das suas cicatrizes. Caiu pra trás. Meu pai me ensinou isso. Caiu, levanta. Momento fanfarrão. Verdadeiro guerreiro tenta não se ferir. Tá certo. Caiu, levanta. Que guerreiro tenta não se ferir. Guerreiro que é guerreiro tá nem aí. Guerreiro que é guerreiro vai pro confronto. Seu time tá pra cair. Você não torce pro adversário? Não, vou torcer pro meu time ganhar o jogo. Mas aquele caso lá só depende do adversário. Você só depende do adversário, e aí você faz? Não, aí se cair, vai fazer o quê? Mas não vou torcer pro rival. Como vocês são fofarrão, hein? Deixa eu ouvir falar. Jamais. Campeonato Paulista de 87. Fala, amigo. Jogavam. Eu tô me baseando nesse resultado que eu falei agora. Aí foi o último jogo do Atlético também, né? Não foi tão bem, né? Peraí, eu não entendi. Repete. Ah, já era. Eu tô me baseando nesse resultado que eu falei agora, que o São Paulo deve ganhar do Atlético. Devido ao último jogo também. Não foi tão bem quanto o Figueirense, né? Sim. O Corinthians, ele contra o Figueirense, se eu não me engano, o Corinthians ganhou acho que de 2-1 jogando na arena. Então, o Atlético ganhou de 1-0 em casa com um golzinho de pênalti lá sofrido do atacante, não esqueci o nome dele agora. Você tá falando, o gol do Atlético foi do Lucas Prato, quem sofreu o pênalti foi o Marcos Rocha. Foi Foch. Um joguinho chorado, sofrido, né, meu? Mas de fato foi, eu assisti essa partida do Atlético Mineiro e Figueirense, e o Atlético Mineiro ele jogou bem, criou chances, criou. Inclusive o Lucas Prato chutou duas bolas na trave e fora o gol que ele fez. Mas o Figueirense também no final pressionou, cara. O time do Figueirense é enjoado. Não foi por o Guilherme que sofreu o pênalti? Não, foi o Marcos Rocha. Marcos Rocha dominou lá e veio aquele Paulo Roberto lá, o volante do Figueirense um trator, lá. Parecia um trator, né? Sim, parecia um trem desgovernado, atropelou o cara. Mas o Atlético Mineiro também tomou um calor, velho. Tomou um calor no final do jogo lá. Inclusive o goleiro do Figueirense foi pra área lá em vários lances ali nos escanteios, tentando buscar o gol. Mas o futebol não é essa ciência exata, não, cara. Por mais que o Figueirense esteja, RG, brigando ali na zona de rebaixamento pra entrar, tá muito próximo. Difícil, cada vez vai ficando você, mais. Às vezes, aponta um favoritismo muito grande, que nem é o que eu tô falando hoje. Corinthians e Vasco, teoricamente, o Corinthians é muito favorito nesse jogo. É muito favorito. Só que eu acho que tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes você pode tropeçar na arrogância. Numa dessa, toma um gol. Corinthians e Vasco aqui em 2007, quando o Corinthians foi rebaixado, o jogo que sacramentou o rebaixamento do Corinthians foi aquele jogo no Pacaembu, em que o Corinthians perdeu com um gol espírita do Allan Kardec. Allan Kardec, né? Aquele jogo ali foi fundamental pro rebaixamento. O Corinthians não caiu em Porto Alegre contra o Grêmio, não. Porque perder pro Grêmio em Porto Alegre, velho, não é demérito, é até normal. Agora, perder pro Vasco, na situação que o Vasco tava aqui, tá certo? O Vasco não almejava mais nada no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians precisando da vitória não conseguir, aquele jogo foi osso. Mas, ô amigão, a pergunta que eu fiz aqui pro nosso amigo Estranho Ninho, eu vou fazer pra você também. O que esperar do Wagner Love, cara? O Wagner Love pode ser aquele Wagner Love que já jogou no Palmeiras lá na Série B, aquele Wagner Love que teve uma boa passagem no Flamengo, ou o Wagner Love é esse jogador que a gente tá vendo hoje? Olha, o Wagner Love, acho que a fase dele já foi, viu, pra falar a verdade, porque eu passo tanta raiva assistindo os jogos do Corinthians hoje em dia, o Wagner Love não consegue matar uma bola. A bola bate nele e volta. Tem que arrumar um 38, nem que ele matar uma bola dentro do campo. Como assim? Tá louco? Pegar uma máquina pra matar a bola, velho. Vocês, corintianos, é muito engraçado. Já vi ele jogando bem, mas no Corinthians, ó, desde que ele veio, não mostrou pra que tava jogando, mas, não. Mas o Tati Corintiano acostumou com o Guerreiro também, velho. Agora, pra acostumar com a coisa abaixo, será? É aquela coisa que minha avó fala, o cachorro só gosta de filé mignon, de osso, porque ninguém deu filé mignon, né? Será que tem que trazer a bola de lá, a outra bola lá? Uma quadrada, bicuda. É que o Guerreiro, RG, ele resolve o jogo. Você pode ver, o Guerreiro, o time do Flamengo é ruim de doer, velho. É ruim mesmo. Só que aí você manda um tijolo. Mano, com esse papinho de guerreiro ferido, né? O Thiago Brito fala que é o verdadeiro Guerreiro, tá no Flamengo. Ah, então, ele domina a bola e dá um jeito, ele faz gol. O Guerreiro, velho. Guerreiro é bom jogador. O Guerreiro, ele quando chegou no Parque São Jorge também, ele não tinha expectativa que ele tem hoje no Flamengo. Sim. O Guerreiro era um jogador que ninguém conhecia e o Corinthians revelou. O Corinthians não, revelou, não, mas não, é verdade. Não, quem conhecia o Guerreiro aqui na América do Sul? No Brasil, ninguém. Só era um centroavante da seleção peruana que não significa nada. Absolutamente nada. Uma coisa você pegar e falar, por exemplo, hoje na Colômbia, ainda você fala, tem o James Rodrigues, você tem o Quadrado, você tem uma série de jogadores do Falcão Garcia. Você tem jogadores ali que podem, talvez, ali chegar e falar, pô, dá pra criar uma expectativa porque o time tem outros jogadores. Agora, a seleção peruana, velho, desculpa, era o Guerreiro mais 10, e o Guerreiro não tinha nem 1% da fama que ele tem hoje. Tem outro bom lá que é o Farfán, que não, era melhor mas que ele. Significa o quê? Significa o quê? Também... Nada. Então, querendo ou não, da mesma forma que o Corinthians achou um Guerreiro, ele pode novamente achar um jogador aí que venha, seja lapidado e faça o mesmo sucesso que o Guerreiro fez. Se o Wagner Love é esse jogador ou não, só o tempo irá dizer. Mas é que o Wagner Love é o que eu falo, amigão. Ele tá sem confiança. O Wagner Love, ele precisa tomar um chá de confiança e chutar um pouco mais no gol. Ele é o 9 do time, velho. É o cara que tem que fazer os gols. Mas tem o Rildo ainda, hein, mano? É, o Rildo também, velho. Nossa, o Rildo é horrível. Mas, ó, vida de égua. É que o Rildo, ele ficou rotulado, velho, na passagem que ele teve pelo Santos. Mas se você parar pra analisar a campanha que o Rildo fez com a Ponte Preta aí no Campeonato Paulista, ele foi bem, velho. Ele foi bem. O Rio não é esse jogador horroroso, não. É que no Santos ele foi mal, de fato. Esse Rio deu um Osvaldo, né? Então, mas é que tá no segundo tempo, Osvaldo piorado. É um jogador interessante, velho. Ô, mano, Rio, do Osvaldo, Fernandinho, Marlos, é tudo cara da mesma categoria. Eles vieram tudo pela esquerda e saem com a bola. E o Rio, problema disciplinário dele na ponte foi forte, hein? Marco, um abraço pra você. E no Santos também deu também discussão. Deu problema, também deu discussão. Eu já vi tudo. No Corinthians já vai dar problema. Mas, gente, pera lá. Vai criar crise porque ele tá jogando. Você vai ver. Jogador bom, ele causa problemas, velho. Maradona! Maradona, Cantona, o Edmundo, Zidane, velho. Matuidi. Matuidi. Ô, amigo, um abraço pra você. Você é jogador boa noite. Eu tava no convento, mano. Goleiro Bruno. Manda. O Marcelo e o Pérez são dois camaradas corintianos aí, quer mandar um abraço pros dois. Então, beleza, tá mandado, cara. Valeu, obrigado. Falou. Alô. Valeu! Mais uma participação no Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no seu celular, Dodô. Aí, RG, ó. Ronaldinho pode jogar. Tá murchinho. Alô, boa noite. Opa, boa noite. Quem fala? Lucas. Lucas do quê, Lucas? Lucas Rodrigues de Souza. Quantos anos, Lucas? Tenho 20. RG 2.0, hein? Ô, Lucas, meu. Segue o jogo. Ah, sim, você tá sendo igual o Faustão. Essa foi boa. Ô, Lucas, meu. Ô, louco, hein. 19 horas, 1 minuto, bicho. É, bicho. Mais do que nunca. Mais, muito mais. E qual que é o bairro aí, velho? Jardim Veloso. Ah, o Veloso tem um jardim, né? Na verdade, é uma coisa linda da musicalidade e ele de da Bahia. Ei, com essas fotos de cuequinha, na verdade, é uma coisa... Ah, vai. Normal, quem nunca tirou foto com a família de cueca? Você tá brincando? Quem nunca? Normal. Isso. Coisa ridícula. Coisa maravilhosa. Coisa medonha. O calor, ele fica de cueca. Não é tirar foto de cueca. É tirar foto com o Xande igual aquela pele. Então, é exatamente. É isso aí, falou tudo. É estranho. Olha, você já tirou foto de cueca? Deus, não, jamais. Não, nunca tirei, não. Você usa o que, shortinho? A tropicalha do sexo masculino, que é uma coisa tão normal. Nossa, vocês são muito careta, velho. Eu com a minha Betânia, a gente sempre tira essas fotos. Não há problema. Duvido você tirar uma foto de cueca ao lado do Dodô. A Domênica ficou manjando o Caetano. Domênico, tô ficou manjando a vírgula do Caetano. Mostra agora que você é mente aberta, vai. Não, eu tiro. O problema é o Domênico aceitar. Ah, vai estar do lado, não vai estar encostando. Não. Olha, você me avisa que eu vou embora, tá? Não, melhor. Você não gosta, Domênico? Não, Domênico, não gosta. Não, não provoca eu tirar a calça aqui, hein? Só um minuto. Eu não sou tirar a calça aqui, não, velho. Eu não sou pago pra ver... Bibiu. Não, você não precisa olhar do lado. Não, mas não... Não é bacana, né? Não é legal, né? Não, mas se, ó, se o Mota tirar de cueca ao lado de todos nós? Ah, faz o que ele quiser. Ah, a vida é dele. Ele que quer, fazer o que faz, o que é. É, mas me avisa antes, tá novinho, não quero ver essas coisas. Me poupe disso, né, Domingo? Me dá uma poupada, por favor, vocês vai. Vocês são muito poucos. Não, essa foto do Cueca é rico. É, o que tem normal, coisa, gente? É, coisa mais linda é tudo índio aqui, não tem nenhum europeu aqui. É. Qual índio? É, tudo índio aqui. Você é índio. Você todo é índio. Mundo é índio aqui. Todo não. mundo. Não, não, não. Ah, vem dizer que você é só português. Você é tribo do Brasil. Você não tem nenhum sanguezinho índio? Não tem. Ah, vai puxar que tem. Não tem. Ah, teu tataravô deve ter pego uma índiazinha lá, cutucada. O Domênico é índio. Ah, vocês gostavam. A portuguesada gostava. Olha só. Mas a Domênica... cutucada, índia. De um lado, tudo português. Do outro lado, todo libanês. Ah, também gostava. A Domênica tem sangue africano também. Tem? A Domênica? Tem uma saroba, meu Deus. Com a mãe? Com a mãe tem saroba? Caraca, mãe com saroba? É, mas, Rinaldo, você tá confundindo a dona Domênica aí com seu pai. Se o mano é chaleirinha, a Domênica, o que que é? Mas o Domênico é chaleirinha e o Aguinaldo, mas é o jogo americano inteiro. Mas se o Domênico vai tirar foto de cueca, e aí? Olha, parece uma vírgula gigante, menino. Uma vírgula pro lado. Ô, velho. Que momento, cara. Olha, mas não é fácil, não. Você vem na rádio. Você chega. Desde que hora, Domingo? Deixa eu falar uma coisa pro ouvinte agora. Pro meu amigo que tá em casa. Vai. Só o cara que tá no trabalho dele agora, nesse momento, ouvindo, né? Aí o cara fala assim: boa. Vida boa, né? Falando de futebol, ganhando dinheiro, né? Vida boa, né? Mas tá pensando nisso, né? Aí você deu bobeira. Se eu fosse você, eu chamava aquela de Guarulhos. Brincadeira, velho. Hein, Domênico? Chama de Guarulhos pra tirar um sarro. Com o Baixinho, que o Baixinho tá todo tranquilinho ali. Chama de Guarulhos. Não, mas a Mandinha. Chama a Mandinha de Guarulhos. Quieto, deixa chama a Mandinha. Mandinha. Como é que é a do Sombrinha? Oi, como é que é? Mandinha. Sombra não olha, tem. O Sombra, ele até desequilibra quando ele tá de pé. Não, duvido. Viu? Ele gosta de usar, sabe aqueles shorts pra dormir? Sim. O submarino até escapa por baixo. Ah, não. Que momento, não, não. Não. Velho, o cara não é falando fácil, de bar. Vocês trocam. Vocês trocam foto de madrugada? Cara, no ar, mano. Vocês vão pra pescaria, velho? Só programa de futebol, né? É, você tá todo alegre. Para, vai. Você falava do Badalo lá. Você falava do Badalo da travesti lá. Você falava do Badalo da outra. Não vem não. Você falava assim. Meu negócio é... Falava, como é que era o nome? Deu uma água na boca, né, Portugal? Ele falou que ele pegava. Ô, Mota, você viu como ele ficou gritando, Mota? Mas peraí. O Portugal falou assim, meu negócio é empurrar, mas se for homem também... É, Badalo. Se for homem também... Falou. Mas peraí, tá vendo? Peraí. Se você manda em homem, é homossexual a relação. É homossexual a relação. Tá vendo, velho? Se você vai pra frente, sim. Você vai pra trás, não, mas é homossexual. Não, aqui história. Não, mano. Aqui é só pra frente. O homem, tudo que o homem faz, ele faz melhor que a mulher. Vamos ao que isso? Os melhores costureiros que tem são homens. Tudo viado. Os melhores cozinheiros que tem são homens. Você tem uma ideia? Quando o homem quis virar mulher, só é a Roberta Close. Mais perfeito que qualquer uma delas. Então vamos pro inferno. Aí o cara chega e diz que a Roberta Close é mais perfeita que qualquer mulher. Mas eu mandava com a tranquilidade a Roberta Close. Tá vendo? Você gostava do Badalo. Mas ali é uma fechadura só. Chefe, mas é bonita a Roberta Close. Toninho tinha razão. A Roberta Close é feia? Um monstro. É um monstro. Não, hoje em dia. Não é feia, ela é horrorosa. Não, hoje em dia não dá mais, né? É um monstro. É um monstro. Roberta Close com 20 anos, né? Bonito. Para, Portuga, para. Não justifica, assume. Assume o gol. Quando o Portuga falar. O sino. Lembra disso? Badalo. Aqui não, pô. Aqui não, não. Você que assumiu. Não, mandava. Roberta Close era agitada. O Portuga curtiu uma saroba de vez em quando. Roberta Close? Mas que fácil! Não tá vendo aí, olha lá. O Domênico com o batonzinho machuca. O Portuga outro dia ele falou, mano, mandava. O cara que bebe esporadicamente, não, ele é alcoólatra. Aí eu falei, não. Ele falou, então, eu brinco de vez em quando. Nossa, porra, amizade. Esse queima. Ele queima. Ele falou, ele brinca uma vez a cada 6 meses. A Roberta Close na noite, você é meio assim no viado, você tem que olhar pra você, manda. Eu mando, ué. Você manda o quê? Ela mijando de pé, você manda. Eu tô por trás. Foco, gente. Lucas, que time você torce, Lucas? São Paulo Futebol Clube. Tricolou. É, ó, e agora? Ó, é hoje. Ontem o conselho aprovou, mas não pode ser chamada de terceira camisa. Não? Não. O estatuto não permite. Tem que ser chamada de camisa comemorativa. É o que eu falei que hoje. Palhaçada, né? O estatuto de São Paulo não permite a mesma coisa. A terceira camisa, é. E continua não permitindo, que foi autorizada a camisa. Ou seja, uma burla. Nossa. Né? Uma burla, tal. Meu, por que, que os múmias não votam lá pra mudar a terceira camisa? Véio? E nem todo mundo é múmia, mas, viu, mas diz que tem obrigação de ter preto, vermelho e branco. Branco, obrigação. Não, né? Isso aí tem que ter. Eu vi aí um desenho que andaram postando aí. É bonita a camisa. Discutível. Não sei se é verdadeiro ou não, é bonito. Mas você curte esse lance de terceira camisa, Lucas? Na verdade, eu não tive a oportunidade de ver ainda. Não, ainda não tem. Olha, só no conselho. Viu. Só foi aprovada a ideia, entendeu? Tá. Ainda não saiu a camisa. Dizem que de será. De qualquer forma, eu acho que o foco não deveria ser esse no momento, né? Claro, é o uniforme do meu clube, mas não deveria ser esse o foco. E vejo discussões aí sobre como deveria ser o comportamento do jogador em campo e que às vezes ele fica meio apagado durante o jogo, mas. Será que realmente o cara se preocupa com isso? Eu acho que não existe essa preocupação por parte do jogador. Acho que pelo nome que ele tem ou pela fama que ele faz durante a carreira dele, por vezes ele pode deixar de lado essa preocupação em ir atrás, de ter resultado, de falar, não, eu tô aqui porque eu mereço. Acho que falta um pouquinho mais sobre isso. Desculpa, Lucas, tá trocando de assunto aí. Não, tudo bem. Não, imagina, mas deixa eu te perguntar uma coisa. O São Paulo contratou um zagueiro do São Caetano, de 28 anos de idade, e lógico, nem posso julgar o rapaz, porque eu nunca vi jogar. Aliás, um jogador com essa carreira, poucos podem ter visto jogar, né? Porque só jogou em times muito pequenos. Acho que ele começou no Atlético, Sombra. É? No Galo. Se eu não me engano. Não começou no Galo. Começou lá em Uberlândia. Não, teve uma passagem pelo Galo. No Galo, isso. Exatamente. Galo. Bom, me diz uma coisa, cara. E traz o cara de 28 anos de idade e tal. Tomara que seja um sucesso, que dê certo, etc e tal. Mas não é estranho? Muito, mas tem que movimentar o mercado, não é? Eu acho que essa é a ideia do todo clube. Não me entra na cabeça contratações milionárias por jogadores que não estão em alto nível para jogar, mas a única explicação que eu encontro para me confortar como torcedor é que isso é para movimentar o mercado, para de alguma forma fazer girar o clube, ou chamar atenção, porque não é possível que o cara contrate um jogador para realmente colocar em campo e falar, esse cara vai resolver minha vida no campeonato. Porque não confio nisso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, olha, o raciocínio é o seguinte. Você tem aí alguns jogadores jovens lá, você tem um rapaz lá chamado Lianco, acho que tem 18 anos, é muito novo, é verdade, é muito novo, né? Mas será que um jogador de 28 anos, sem muita expressão, aliás, sem expressão nenhuma no mercado, ele tá muito à frente de um garoto de 18 anos que dizem ser um bom jogador, de seleção de base, etc e tal. Então eu fico meio preocupado, às vezes, com essas coisas. Até tá tomando espaço que talvez seria de um garoto. Tá tomando uma oportunidade que seria... É mais ou menos assim, olha, que nem trouxeram o Reinaldo pra lateral esquerda. Sabe? Eu não tenho nada contra tratar jogador sem nome. Não tenho nada contra. Grandes jogadores do São Paulo não tinham nome também. Né? Por exemplo, Danilo, Josué, Mineiro, no Corinthians veio o Ralf, veio o Paulinho. Mas sei lá, cara, dá a impressão que o São Paulo perdeu o olho clínico nos últimos anos, o São Paulo não acerta mais nesses jogadores. E outra, né? Quando eu falo Danilo, Josué, Grafite, Mineiro, tava tudo aí jogando Série A, mal ou bem, dava pra ver. Ô, Sombra, você vê o Jonathan Scafu, o cara veio, ficou no São Paulo aí 5, 6 meses, já foi vendido, não jogou, o cara não consegue jogar, era um cara da Ponte Preta, hein? Mas quando você entrou, viu o cara também, jogando, mas né, também cara? Poucas vezes que entrou. Porra. Também, olha, eu vou te falar. Não foi bem. Olha, eu não tô condenando, cara, eu fico preocupado com esse momento do futebol do São Paulo. Exatamente. Quando você vê um zagueiro de 28 anos que tava na Série D, eu fico preocupado. Tomara que tenham acertado, tomara que as estatísticas dele sejam ótimas. E aquela história também, porque assim, dizem que o Osório queria esse jogador, né? Será? Queria o zagueiro canhoto. Sinceramente. Mas sinceramente, então, trouxeram pra satisfazer ele, mas será que esse tipo... Sinceramente, te pergunto, RG, será que o Osório conseguiu assistir 2 ou 3 jogos do São Caetano na Série D? É, eu tô ouvindo o que vocês estão falando, mas eu vou a favor do São Paulo nesse ponto. Porque é a mesma situação do meu time com relação e o que eu falo da experiência de você lançar jogador. Você lançar jogador no ataque é uma coisa. Você pegar um garoto e botar na zaga é diferente. O Santos corre o risco de enfrentar o Flamengo com a zaga, desde a ala direita, o central, o ala esquerda, os quatro garotos da base. Aí, quatro garotos a chance base. De se borrar na defesa é muito grande. E não é, não é, o problema não. Guerreiro e Shake na frente, é marcando lotado. É difícil você pegar zagueiro, moleque e botar lá, cara. Bom, entendeu? Tomara é que difícil. O garoto aí que chegou, então Luiz Eduardo, que diz é formado em administração, dependendo, podia até atuar no São Paulo na administração, que tá tão ruim lá no Administrar os problemas, né? Esse buraco financeiro, né? Podia, de repente, se não vingar como jogador, quem sabe que vai Breno, o Breno não pode ver nesse cara uma ameaça? Por quê? Porque pode queimar ele? Não, não está disso. É verdade, mano. Como que é maldoso, hein, mano? O Breno já tá no banco, não tá? Você já destruiu a carreira do Shaile. Posso falar? Tem outra história aí, que é o seguinte, que o Tolói... O Tolói é muito assediado pelos clubes lá de fora. E o Lucão também. Então, na verdade... O Lucão era, depois que o Ganso acabou com o moleque. Não, mas o moleque tem personalidade, assumiu e é muito bem. Vou deixar um questionamento. Então tem essa história aí, logo, ó. O quanto esse zagueiro de 28 anos pode ser tão mais importante pro São Paulo do que o Lugano? Ah. Não, o cara tem que ser... Não, tô falando sério. Acho que seria um risco igual, eu acho. Tô falando sério, porque se o Osório quer jogar com três zagueiros... Aposta é na experiência. Porque o Lugano, pra jogar com dois zagueiros, talvez não é mais. Quer jogar com três zagueiros, deixa o Lugano mais lá, sobra, tal, só na boa... O Lugano é um cara que ele olha pro nego lá no meio de campo, ele olha pro Ganso e fala, e aí, vai correr ou não vai? Você entendeu? É o cara que domina o vestiário. Dá uma intimidade. É um cara que leva o torcedor pro estádio. É um cara que traria... Eu não tô nem discutindo, olha, veja bem, eu sei que a condição física do Lugano hoje não é mais a mesma. Mas o quanto que ele vai poder agregar menos em campo do que... O simples Luiz Eduardo, de 28 anos, que vem do São Caetano. Agregaria mais, agora precisa ver condições físicas, né? Sabe aquele, o outro lá já falou que não contrata ninguém com mais de 30 anos, quer dizer, então, só ver, né? Sei lá, viu, Lucas? Tô preocupado, mas hoje tem jogo contra o Galo. O Galo é esse bicho papão todo? Acredito que não, nesse momento não. 2-1 tá de ótimo tamanho. E as nossas últimas experiências contra o Galo não foram das melhores, né? Tomara que hoje coisa reverta. Arapuca! O aspecto não é bom, mas futebol é loteria, né? Há 10 anos a gente não ganha do Galo em Galo. Ah, hoje vamos quebrar isso. O Lu Sabiano volta. Hã? E aí? Isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? O que você acha? Mas ele vai jogar mesmo? Estão dizendo que sim. E o Ganso? Também. Isso é bom ou ruim? É, eu acho que o Osório não vai querer bater de frente com os dois, não. Não, acho que ele vai chegar e falar assim, ó, agora vai. Vamos ver se vocês são os caras mesmo. Porque os caras ganharam sem você, né? Mas ele já tinha feito isso contra o Sport. Ah, mas acho que hoje é definitivo. Mas hoje é o seguinte, e os caras ganharam sem ele, né? Toma a sacola, hein? Porque hoje o jogo é difícil, cara. Hoje é jogo bom, cara. Cara, eu tô vendo a final aqui do Sub-17. Você é a favor de escalar o Ganso e o Luiz Fabiano? Claro. São nomes importantes no clube, né? Contanto que entrem em campo com vontade, eles só vêm agregar. Tá certo. Com certeza vão trazer resultado, né? São ótimos jogadores, mas tem que ter vontade. Ó, se ganha hoje, o São Paulo vai pra 30. Vai pra 30. Segura o Galo com 32. Se o São Paulo ganha hoje, o Corinthians provavelmente amanhã será líder. Então, foi isso que eu falei. Com o São 33. Paulo vai ajudar o Corinthians. Eles vão estar torcendo pra nós. E aí depois tem Corinthians e São Paulo, né? É, agora vai ficar engraçado. Ó, se o São Paulo empatasse lá, o campeonato ia ficar bom. Depois tem Corinthians e São Paulo. Ia ficar bacana aí a coisa. É. Né? Ó, se o São Paulo empatasse com o Atlético, o Corinthians possivelmente venceria o Vasco e empataria em número de pontos. É. Vai ser 1-1 lá, São Paulo. Viu? Mas aí o Corinthians empatava em vitórias, aí o saldo do Atlético é melhor. Mais saldo, muito mais. Eu dobro. Ô, Lucas, um abraço pra você. Você que tem nome de craque. Tudo de bom pra você, viu? Placar. Obrigado. Placar do jogo de hoje. Placar, vai. 2-1. 2-1, é bom placar no finalzinho, né? Gol de falta. 2-1, aquele só pra garantir. Tá certo. Então tá bom. Obrigado, boa noite. Valeu, obrigado, boa noite. E você sabia que o Sem Parar tem uma página no Facebook cheia de dicas para você curtir ainda mais os momentos com as pessoas que você mais gosta? Isso porque o Sem Parar acredita que o importante mesmo é aproveitar cada minuto da vida. Um estímulo é sempre bem-vindo, não é verdade? Então, com apenas um clique, você pode receber a inspiração que precisa para conhecer lugares diferentes. Curta hoje mesmo a página do Sem Parar no Facebook. É fácil. Sem Parar Oficial. Anotou aí? Sem Parar Oficial. E tem candidato novo à prefeitura? É mesmo? Brasil Urgente. Dá tenão para prefeito ou, quem sabe, presidente. Muito bem, estamos aqui então com... E aí, meu velho, como é que vocês estão? E aí? Tudo bem com você? E você, Dante? Ô, da antena, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo, tudo bacana. Eu vou falar pra vocês rápido coisas que eu quero fazer em São Paulo. Você é meio nervoso, hein? Eu não sou nervoso nada, velho. Odeio quando falam isso, viu? Ó, a primeira coisa... Eu vou colocar o comandante Abildo como secretário de transporte de São Paulo. Essa é a sua plataforma? É a primeira, mano. Mas você só entende helicóptero. Não, então, vou disponibilizar helicóptero das comunidades e favelas da cidade, mano. Tá louco? Vou abrir um canão no meio da favela. Quanto vai custar isso? O helicóptero poder parar. Quanto vai custar? E vai descer aonde, helicóptero? O transporte. O dinheiro não interessa, velho. Se for secretário das finanças, você... Isso aí. Ó, pra saúde, mano. Eu vou criar o plano Me Ajuda Aí, pô. Como que é? É o plano Me Ajuda Aí, pô? Não, não é esse não. Você falou errado. Como que é? É Me Ajuda Aí, pô. Me ajuda aí, pô! É esse mesmo. Ah, bom. Como é que funciona? Esse plano, vocês me mandam ideia do que fazer pela saúde, eu analiso e o que der, eu faço. Nossa. Ah, mas você quer conversar com a ideia dos outros? É, como é que chama o plano? Me ajuda aí, mano. Se não é, eu ajudo você aí. Se a ideia for boa... Exato, mano. Vai abrir um negócio. Tem que ser aproveitada. Exatamente. Meu Deus. Pra evitar que as capivaras saiam da beira do Tietê, do Pinheiros. Mas é o Portugal chora. Aí você já mexeu. Aí tá mexendo. Aí você já mexeu. Te ajudar, Portugal. Aliás, hein, mano, tem mais capivara nas margens dos rios do que bicicleta das ciclovias do radar, hein? É verdade, é verdade. É verdade. Então, para evitar que elas saiam para as marginais... Mas vou... é marginais? Isso, exatamente, mano. Eu vou criar o projeto Põe na Tela. Como que é o projeto Entendeu? Põe na Tela? Vou pôr a tela para elas não saírem, mano. Põe na Tela. Meu Deus. Vai cercar as marginais com tela. Gostou dessa, velho? É. Ideia boa, hein? Muito. Ó, ideias originais. Exato. Eu vou colocar o bando também, mano. Cara bacana. Eu bando? Vou lá. O bando esse. É o bando, lá. Faz aí anos um dos melhores personagens do rádio. Vou colocar ele como secretário de comunicação. Eu? Por quê? Afinal, pra falar bobagem por bobagem, e pelo menos vou colocar alguém carismático. Não, não é. Agora, contra a violência, eu vou criar a lei. Eu não tenho medo não, velho. O nome da lei é essa. Eu não tenho medo não, velho. É, mas com mais ênfase, né, senhor? Eu não tenho medo não, velho. Exatamente, mano. Daremos colete à prova de balas e capacete de guerra pra todos. E quando você for assaltado, você vira pro bandido e fala: eu não tenho medo não, velho. Não acredito. Exatamente. Olha, Deus. Como diversão pra cidade, inspirado naquelas arenas roubanas. Né? Ah, vem a Secretaria do Entretenimento. Exatamente, que, mano, que eu criei e eu vou fazer o que eu quiser dela. Se não quiser, também não vote em mim, vai pro saco, você, sua família. Enfim, inspirado nas arenas roubanas, eu vou criar o projeto Bate no Bate. Como assim? Todo mundo que encontrar o Bate, Luiz Bate, nesse dia na rua, pode dar um soco na boca desse idiota. Ah, mano. Não, sem problema algum. Essa que é a grande realidade. Você não gosta do rapaz. Pra adivinhar, não é isso. É uma lei pra ajudar as pessoas a extravasarem. E pra educação, meu último projeto de hoje, criarei uma medida pra educação. Onde todos são obrigados a dar bom dia, boa tarde, boa noite nos elevadores da cidade. Assim teremos mais educação na Nossa, cidade. Nossa, quem que te passou esse plano? Eu escrevi tudo isso, velho. Eu não tenho medo, não. Você Essa é a sua plataforma, muito? Cara? É. Você não prestou atenção no último, velho. Não. Depois do reclama que o cara não faz, mano. Os caras adoram reclamar e não prestam atenção. Pô, mas se você não tiver afim de falar com a pessoa, você é obrigado a dar bom dia, boa tarde, boa noite. É, pra melhorar a educação de São Paulo. Mas você não quer. Eu gostei do Põe a Tela. Põe a Tela. Põe a Tela. Realmente era o melhor. E qual a velocidade das marginais? Você vai fazer o quê? As velocidades é um absurdo isso, né? O cara, outro dia, tava tão parado que eu vi o ganso passando correndo do meu lado. Sacanagem. Sensacional. É isso. Obrigado pela oportunidade aí. E vote em mim, senão eu vou atrás da sua família inteira, viu? Você não vai ter muito voto, não. Eu vou te falar. Ah, não, vai. É engraçado, mas é sério. Vai ter. Isso que é o pior. Mas não era pra ser engraçado, não. É engraçado. Ah, mas é. É sério, cara. Olha. Esse é o Estádio 97. Valeu, Danterão. Obrigado, viu? Valeu, velho. Volte sempre, tá bom? Obrigado, vou voltar. Tá pensando não, em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Muito bem, você tá ligado aí na promoção que te leva para ver U2 em Barcelona? É a segunda edição da promoção Avião do Estádio 97. Ouça! Está no ar mais uma promoção. O Avião do Estádio 97. E desta vez, você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. Promoção Avião do Estádio 97. Fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. YouTube. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. U2 em Barcelona. Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, proporcionando a você uma experiência única de voo. A Agência Catalana de Turismo, Catalunha, a anfitriã dos grandes eventos esportivos. U2 em Barcelona! E você, ouvinte do Estádio 97, é fã do U2? É fã do Estádio 97? Então tem que anotar aí quantas vezes você ouve o avião do Estádio 97 passar. Esses aviõezinhos que você ouviu agora na chamada não valem. São os aviõezinhos que a gente solta durante todo o momento aqui no programa, tá? Esse da chamada não vale, é só ilustrativo, tá bom? Anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. Você não precisa anotar todos os dias, apenas um dia. Pega um dia do estádio que você tá ouvindo inteiro, anota aí. Aí quando chegar no dia 28 de setembro, o primeiro que entrar no ar ao vivo no 3284-7097 e em única chance disser que dia ouviu o Estádio 97 e quantas vezes o seu ouviu passar o avião do Estádio 97 nesse dia, se acertar o número correto de aviões que passou, você vai ganhar o direito de ir para Barcelona para assistir o show do U2 e vai assistir na Red Zone. A Red Zone é o lugar mais legal do show do U2. É como se fosse um lounge ali, bem abaixo, ali pertinho de onde os caras estão no palco. É um ingresso exclusivíssimo e caríssimo. E detalhe, se você ganhar o direito de viajar, você vai poder levar acompanhante e vai ter todo o suporte da equipe da Energia 97 em Barcelona. E olha, inúmeros passeios você vai poder fazer em Barcelona. Vai rolar jantar, cara. É uma trip sensacional, você vai curtir demais. Quer participar? Quer saber como que é o esquema aí de anotar os aviões, toda a mecânica? Ah, então vai lá no nosso site, 97fm.com.br. Agora, tem que ter passaporte. Se você ligar aqui e acertar e não tiver passaporte, você não ganha, nós vamos pro próximo. Porque você tem 24 horas para apresentar o seu passaporte. Chegar na rádio e apresentar o passaporte tem que estar válido, tá bom? Porque, não é que nem pro Paraguai, pra Argentina que você vai com o RG. Não, tem que ter passaporte, tá bom? Então apronte o passaporte, anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 e no dia 28 de setembro, dedo no gatilho, ligue pra cá. Se você acertar o número de vezes que ouviu passar o avião do estádio em um único dia do programa, você vai pra Barcelona e viajando pela Singapore Airlines. Meu Deus do céu. Meu, olha... Só pra você ter ideia, as refeições são gourmet, cara. E tudo inspirado num painel internacional de top chefs que encantam o passageiro. É, é melhor, animal. É melhor que o Masterchef ter mais tempero a comida. Bom. É servido uma apresentação. Primeiro vai tomar conta da comida do seu restaurante, que não é boa. Não tá ruim a comida? É bom. Tá ruim o meu comida? Você comeu? Ele mesmo reconheceu que tá com problema. É. Ruim. E de quebra você vai conhecer a Catalunha com um lugar maravilhoso, tá bom? Apoio da Singapore Airlines, que está com uma promoção sensacional para viajar para Barcelona, em classe econômica, a partir de $808. É, $808. Aproveite, visite singaporeair.com. E apoio também da Agência Catalana, anfitriã dos grandes eventos esportivos. E não só grandes eventos esportivos, né? Vinícolas. É um lugar maravilhoso para você conhecer a Catalunha, não é? Chique, é chique. Não é, mano? Fala, mano. Com certeza. Você tava dando a dica aí pro ouvinte para já providenciar o passaporte? Claro. Independentemente da promoção da rádio, o passaporte é um documento que todo mundo tem que ter. É verdade. Primeiro, porque o dia que chegar o juízo final, que Deus descer novamente aqui, ele vai caçar primeiro quem não tem passaporte e vai mandar pro inferno. Não, certeza. É assim, e outra, Sombrar. O dia que os Mariners resolverem invadir o Brasil, velho... Como assim? É melhor você já ter pra onde escapar, velho. É verdade. É melhor você já ter pra onde correr, velho. Porque senão, velho... Ó, passaporte, visto americano e plano de saúde e TV a cabo são bens essenciais. O resto não precisa. Você esqueceu do videogame. Então, mas você indo pros Estados Unidos, hoje em dia, você compra. Não, o videogame tem. O videogame tá caindo, hein. Não, mas é bom. Agora... Você nunca pode abrir mão do videogame. Certeza. Mas é verdade, passaporte. É verdade. Não, ele é seu melhor amigo. Por que você nunca sabe quando você vai cair no teu colo uma chance de você fazer uma viagem? Não é verdade, Estranho? Com certeza. Você tem passaporte, Estranho? Tenho. Tem passaporte? Então. Sim. Você tá anotando os aviõezinhos aí? Você gosta? Sim, sim. Aliás, você gosta de YouTube? Porque muitas vezes você pode até nem gostar. Gosto. Gosta de YouTube? Uhum. E tem outra coisa, né? Além de YouTube, cara, você vai pra um lugar maravilhoso. Vai pra Barcelona. Já o que, queria... que tem lá em Barcelona, o Sombra? Em Barcelona? É. Olha, eu não conheço o Barcelona, por exemplo, eu não conheço. É um tá? tonto, né? Mas, por exemplo, o RG, o Motinha já estiveram em Barcelona, certo. Eles podem te contar, por exemplo, pra quem gosta de cultura, 400 museus, cara. Você vai conhecer muita coisa pra quem gosta de arte, de cultura, né? Pra quem gosta de fazer compras, centenas de lojas ao ar livre. É, tem, diz que tem um outlet lá, o La Roca Village. Sim. É o La Roca Village. Isso. Que é sensacional. É sensacional. Esse é o Sombra. Loja ao ar livre aqui também tem. Os as camelô, Ramblas. Os camelô aqui. As Ramblas. Você conheceu as Ramblas, velho? Eu não sei. Vai fazer compra nas Ramblas, cara. Você fica um dia inteiro. Você vai lá no Mercadão, nas Ramblas. Compra nas Ramblas? É. Ramblas. Quando não tem corrida de Fórmula 1, tem jogo do Barcelona. Olha, a cidade sem contar é linda, o Mundial de Motociclismo. E as touradas? Hã? Pô, tem que ir lá ver. Aí, não tem mais. Touradas eu não sei, hein? Lógico que tem. Touradas eu não sei, não. Aí você vai até o porto, pega o barquinho lá, vai dar uma volta lá no Mediterrâneo, lá, entendeu? Você vai na Barceloneta. Pra quem gosta de comida, cara, ó, 50 restaurantes com 60 estrelas... Do Michelin. É, te esperam na Catalunha. 50 restaurantes com 60 estrelas. Tem um que eu fui que é maravilhoso. Coisa de louco. É coisa de louco, cara. Muito legal. Muito vale bacana. Participe que você vai adorar a promoção. Vamos trazer aqui mensagens através do aplicativo da Energia. Ô, Sombra. Oi. Lá vem uma. Porém, São Paulo estão empatando aí no ginásio do Corinthians aí 1-1 no futsal. Que momento, e hein? O Corinthians venceu o primeiro jogo jogando no ginásio de São Paulo por 4-1. Sim. E o Corinthians ele também tá jogando aquela Copa BH, sim, que é sub-17, tá empatando a final aí contra o Flamengo em 0-0. Mano, e as suas fichas vão em quem? Na Honda ou na Bet? Olha, RG, o favoritismo é amplamente da Honda. Mas eu acho... O motor é melhor? Não, a Honda é mais lutadora que a Bet, apesar das duas estarem invictas. Mas eu ia achar muito legal se a Bet ganhasse dela. E a Honda tá com sangue nos olhos, hein, velho? Que a Bet foi fazer uma... Fez uma brincadeira lá, né, cara? Foi nem bem uma... É, foi uma brincadeira, mas ela não sabia bem o que tinha acontecido com a história da Honda. E o pai dela tinha se matado. É, mas a Bet não sabia e falou, quando ela perder pra mim, eu espero que ela não se mate. E você viu que a mãe da Honda falou? Quer que ela quebre o braço da Bet, velho. A mãe da Honda é uma fubanga, tinha que ficar quieta, isso sim. Ô, mano, você lembra do E-Honda? Lembra do E-Honda? O E-Honda. É, o Portuga, pô. O Portuga lembra o E-Honda. Era um pouco mais magro o E-Honda. Mas eu senti que o mano não gosta da Honda, verdade. Brincadeira, não é assim. Eu senti. Olha, a Beth, velho. A Beth é uma lutadora aí, que ela, tudo bem, todas as lutadoras têm uma história triste pra contar, mas, porra, o brasileiro, principalmente... A Nora vem lutadoras que têm histórias boas, né? Triste não, né? O quê? Nada não. Não, mas é verdade. É, o brasileiro, ele não tem incentivo. A Honda, por mais que ela tenha tido talvez uma história triste como a maior parte dos lutadores, mas pelo menos os Estados Unidos é um país que te dá uma possibilidade de crescer no esporte. No Brasil, infelizmente, aí você tem que sair muitas vezes para que você possa obter êxito. Evidente. Mas eu vou torcer para que a Beth ganhe, mas eu acho muito difícil. Acho que ela vai tomar um pau. Bom, vamos lá, trazendo mensagens através do aplicativo. O Antônio K. Antônio K. Fala pro mano que ele tem razão. Quando eu vejo meu timão jogar, não dá sono coisa nenhuma. Dá é raiva. Não, não é não. Ah, nossa. Não, mas ó, a raiva é melhor que o sono, porque pelo menos com a raiva você tá acordado. A raiva não te deixa dormir. Ah, prefiro ter sono que raiva. Ah, eu não. O Rafael Vitor. Mas eu fiquei com raiva no domingo também. Penso a mesma coisa que você em relação ao Lugano. Não vejo os zagueiros no elenco melhores que ele. Agregaria renda, marketing, principalmente liderança. Lugano, pra mim, é tão ídolo quanto o mito. Sombra, vai no meu conselho, velho. Vai no meu conselho. Não repatrie jogadores que fizeram sucesso. Guarde aquela imagem daquele cara intocável, aquele cara que você tem uma expectativa boa. Porque quando o cara volta, ele volta cansado, é igual ao Leão. Mas é que eu tava falando, fazendo um comparativo em relação a um atleta de 28 anos que vem do São Caetano da Série D. Não, sim, eu entendi. Mas é melhor você preservar aquela imagem que você tem do jogador que fez sucesso. Nesse ponto, concordo. Do que você repatriar um cara e depois sentir dó. Ah, eu sei. Sabe? Eu tenho o Lugano como ídolo, mas eu não daria. Mesmo porque, também, se não for bem, amanhã o primeiro ataca a pedra é o torcedor. É lógico. O Everton Padua, boa noite. Acho que tem que dar uma chance pra esse zagueiro que tá vindo São Caetano. Mas claro que tem que dar chance. Lembra do Zé Carlos, lateral direito, que chegou até na Copa de 98? Sim. Quando chegou no Tricolor, já tinha seus 29 anos. Foi um bom jogador. Um abraço a todos e aos meus irmãos Euler e Eudes. O Mineiro também. O Mineiro chegou no São Paulo com 41. Não. Não, não. Ele tinha 29 e 23 já. Pô, era gato, mano. O Bruno Azevedo. São Paulo tá que nem um Verdão uns tempos atrás. Administração péssima, contratando o jogador de São Caetano. Isso aí tá com cara de... Ah, não, não posso nem falar. O Palmeiras, em 3 anos, contratou uns 20 jogadores do São Caetano só pra fazer de cabide. O resultado foi a Série B. O Márcio Arjonas. Sombra, daqui a uns anos, o nome desse jogador que São Paulo tá trazendo ficará conhecido porque ele entrará com um processo trabalhista contra o clube. Pra isso que o São Paulo contrata esses jogadores estranhos. Pra ficar devendo grana. Ô, Sombra, essa do São Caetano Palmeira, foi nessa que veio o tal do Betinho, que fez o gol do título. Betinho. Ah, olha aí. Então, tá vendo? Já valeu a pena. Betinho. Já valeu a pena. Quem foi campeão com o time que tinha, Betinho? Agora pra mim. O Henrique Pansonato. Fala pra essa véia enrugada e a Domênica. Estão falando que essa crise é mundial. Diante disso, chega uma conclusão. Até a crise tem mundial e o Palmeiras não. Chupa Domênico. Que isso? Como assim, velho? Olha, é difícil falar com quem não conhece de futebol, né? Não sabe ler, alguma coisa desse sentido. Se soubesse procurar... Eu não tô ofendendo tanto, tô falando devagar e calmo e sucinto. Mas você ofendeu, você falou que o cara não sabe ler. Não sabe. E falar que não sabe ler é ofender por quê? Mas ele não sabe ler. Tem uma porção de brasileiros aqui que não sabem ler ainda. Mas você ofendeu, se ele escreveu um e-mail é porque ele sabe ler. Não acredito que ele escreveu. Ele pode ter pedido pra alguém. Mano, ele pode ter pedido pra alguém. No mínimo ele pediu porque ele não sabe procurar nem no computador. Hoje é tão fácil entrar no computador e procurar no Google. Bom. Se informar um pouquinho. Verdade, o Bruno Fussi. Né? Aí ele perde tempo de mandar e-mail como esse. O Bruno Fussi. O Portugal é um cara precavido. Ele bebe e, pra não cair, segura no Santo Antônio da Roberta Close, da Ariadna e onde mais puder encher a mão. Ele falou dessa. Ariadna. Essa daí era feia. Se você fosse beber, onde você ia? Ia lá no Mocotó tomar um negócio. Um abraço pro Rodrigo. Rodrigo hoje foi um sucesso lá no Masterchef. Rodrigo Oliveira, chefe. Nossa, o José brother. Carlos Rodrigues da Silva Filho. Definição do Portuga, essa madeira leva prego. Aqui não, meu irmão. Aqui o negócio é empurrar. Portuga. Aqui não, viu? Portuga violino. Cadê o badalo? Aqui não. Foi o rosto Carlos pro lado Gomes, sem tavara. Carlos Gomes, falando em torcer para rival, prefiro o Corinthians rebaixado do que torcer para um rival. Mas tem um integrante aí na mesa que chegou a gritar gol do Santos ano passado na última rodada. Ah, evidente. Vamos lá por partes. Evidente. Vamos lá por partes. Calma. Eu acho que seria uma idiotice o cara chegar e do jeito que ele colocou aí, o time seria rebaixado se você não torcesse para um rival fazer um gol. Ah, para. Conversinha pra boi dormir. Tem que ser muito estúpido. Tem que ser muito cretino, que nem você é. Vai escrever o próximo. Segue o jogo. Mas a verdade é essa. Cretino, se você perguntar, é que o cara pode falar pra querer se perfazer, aquela coisa. A verdade é uma só. É lógico que você vai torcer pro seu time não cair. Por quê? É lógico. Se falar que não, tá mentindo. Não, eu não torceria. Eu não acredito no senhor. Não acredito no senhor. Desculpa, eu não acredito. Eu não acredito. Eu tô falando muito sério. Falar aqui é fácil. Chegar aqui e falar é muito fácil. Na hora que tá sentindo na pele, eu quero ver mesmo. Eu duvido. Olha aqui, ó. Eu sou. É verdade, Sombra. Você concorda comigo? Falar aqui, pra se perfazer, eu só torço pro meu time. É o Zantipira. Para que se fala. Esse papinho furado. Papinho furado. Vamos lá, curar. Definição de torcer. Uma coisa torcer, por exemplo, você, Sombra. Calma, deixa eu terminar, gente. Definição de torcer é você sentar na frente da televisão, gritar gol do time que pode estar salvando o teu e falar, é nóis, vamos lá, isso aí é torcer. Agora você pegar e falar, pô, beleza, assisti o jogo, fala, meu time não caiu, é diferente de torcer. Se meu time não caiu, não entendo o que você tá falando. Por exemplo, ó, o Palmeiras vai jogar, o Corinthians tá lá pra ser rebaixado, certo? O Palmeiras jogando. Uma coisa é você sentar na frente da TV, o cara corintiano, você assistir o jogo do Palmeiras lá, e torcer com o gol. Aê, gol! Olha aqui, ó. Tá certo? Isso então é torcer. Lá. Agora o cara você não assistir faria o jogo. Não, então vamos lá, Sombra. Juro que eu não faria. O Palmeiras terminou. Então vamos lá. O Palmeiras começou o jogo um pouquinho antes e o Santos tava jogando, certo, RG? Eu tô errado. Me corrija se eu tô errado, porque eu lembro muito bem. O Vitória, se marca o gol no Santos, porque o Palmeiras já tinha acabado, tinha empatado o jogo. Se o Vitória marcou o gol no Santos, quem cairia era o Palmeiras. Ixi. Você acha que, se fosse o contrário, com qualquer time, se fosse o São Paulo no lugar do Palmeiras, se fosse o Corinthians, eu duvido que você não tava lá olhando o jogo do Santos e torcendo para que o Santos fizesse o gol logo. Eu não. Ou pelo menos um tomado. Eu prefiro morrer atirando. Para. Eu prefiro morrer atirando. Falar aqui é fácil. Falar aqui é fácil. No jogo do grafite, teve muita gente que suspirou, não? Lógico que teve. O senhor mesmo deve ter comemorado muito o gol do grafite. Teve de que gritou, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Eu tava no Pacaembu, eu tava lá e não vi isso. Eu vou dizer uma coisa pra você, Sombra, e vou dizer uma outra coisa pra você. Não precisa ir muito longe, não. Não é pro time cair, não. Um time pra ser. Teve um time aí em São Paulo, Sombra, e passou na Rede Globo. Não venha mentir, não, que passou. A Globo mostrou, pra todo mundo ver. Teve um time aí, ô Portuga. Teve um time aí que pra se classificar pra ir pra final. Eu ia falar disso. Pra final. Oi? Ficou cantando Palmeiras aí, filho. A Globo mostrou. Aonde? O seu time, xará. O seu timinho aí torceu pro nosso aí. E nem uns loucos lá. Palmeiras ali, com a gambazada. E qualquer um pode fazer uma montagem. Montagem o senhor é muito inocente. Não, senhor. Não, a Rede Globo não faria isso daí. Não. Segue o jogo. Sem falatório. Santos jogava com o Palmeiras. Palmeiras jogava com o São Paulo. No Pacaembu. Santos e Corinthians no Morumbi. O Corinthians vencia. E para classificação do Corinthians, o Palmeiras precisava vencer. Resultado: Gerson Caçapa, Palmeiras 1, São Paulo 0. E quem gritou lá? A torcida gritaram lá, senhor. Palmeiras não precisa nem cair, não. Não sabia nem onde foi, mano. Papinho furado aí. Que ano foi isso? São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Que ano foi isso? 1986. São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Corinthians Santos estava jogando lá no... E o torcedor do Corinthians comemorou a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. Ninguém esperava essa vitória. Isso daí é comemorado. Isso foi em 87. Isso daí foi uma montagem. Não tem nada de montagem. Do Viola, é verdade. 88. Ricardo gritando o nosso time lá. Mal feita. Torceram muito para ganhar. Qualquer um que tá numa escola básica consegue fazer uma montagem com vídeo desse. Não, senhor. Mano, isso é fácil. Qualquer um. Isso é história. Não precisa Globo, não. Se você procurar aí no Google, aí é só você procurar. Da falência. Isso é fato. O Edmilson Silva de Mendonça. Boa noite, amigos. Meu nome é Edmilson, isso mesmo, sou corintiano. Estou passando para avisar que já me inscrevi no torneio Energy Poker. Vocês são oda, abraço e vai Corinthians. O torneio Energy Poker vai pegar fogo. Premiação garantida de R$40 mil. Acesse o site energypoker.com. www.sonsonpaulino.com.br. Ó, o Caio Mário aqui, Sombré, tá falando o seguinte, ó, estou contigo, sou São Paulino e jamais torceria pra algum outro rival. Ah, mas lógico. Em qualquer circunstância. Mas todo mundo tem direito a ter uma opinião diferente. Mano. Mas é que tá, mas é o que eu acho também, mas o Domênico falou, eu não acredito e acho que você tá mentindo. É que o ouvinte falou que em qualquer circunstância ele também não qualquer torceria. Circunstância. É que, tipo da torcida que você faz sozinho, velho. É você aí é falar você. Imagina. Aí, você escrever aqui no Twitter, né? Isso é fácil pra cacete. Uma coisa, olha só. Por exemplo, Sombra. Por exemplo. Sozinho. Olha, muita gente pode falar. Ah, o Corinthians vai torcer pro São Paulo hoje pra ser líder. Talvez não. Aí eu até acredito. Porque aí o campeonato é longo. Se defender pra ser campeão. Mas se é a última rodada... Peraí. Se é a última rodada, sim. Não torço, não torço. Tanto é que teve torcedor aí. Sozinho torce. Torce. Não vem com papinho. Sem ninguém. Eu não acredito. Ó, esse tipo de argumento do RG, falar sozinho torce, é igual aquele cara do Domênico Gato, que chama os outros de viado, mas na hora do banho, motinha, ó. Epa, faz o quê na hora do banho? Viu? Faz aquilo lá. Como é que é o barulho? Ó. Isso, porque fififi. Aí mandou uma indireta pro Portugal. Ele tá dando esses exemplos pra não admitir. Não, mas tem vídeo aqui no negócio do Palmeiras. Não me julgue pela sua. Você torce sim, você vai lá e torce sim. Segue o jogo, sem falatório. Esse é o Estádio 97, oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Eliar, muito além da partida. Esser, construindo com valor. Também Pirelli, promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Um abraço pro André Plihal, ouvindo o Estádio 97, que também tem oferecimento da Esser. Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é verdade? Bom, eu vou te dar uma dica, hein? Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis, amigão, com alto índice de valorização. Então quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos, não é não? Lógico. E para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Tá esperando o quê? Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Mas não esquece que no site, né, no endereço, você tem que tirar o tio e o C cedilha, tá? esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. E todos os ouvintes que entrarem no ar hoje concorrem a presentes da loja do estádio 97.com.br. O corintiano que ligar e entrar no ar ao vivo hoje concorre a uma caneca do Corinthians. Se for palmeirense, concorre a um porta-copos do Palmeiras. Se o sorteado for São Paulino, vai ganhar um porta-retratos do Tricolor. E se for santista, ganha um squeeze do Santos. Aí você fala, loja do estádio 97.com.br. É, agora tá no ar. A loja online do estádio 97, onde você pode comprar um produto do seu time, um presente para os seus amigos. É verdade, são produtos oficiais, licenciados. Você comprando na loja do estádio 97.com.br, você não só adquire um produto oficial, como você também ajuda o seu clube e chega rapidinho na sua casa. E tem uma infinidade de produtos. Quantos produtos são, Mota, dos times, cara? 1.600. E tem camiseta do estádio 97 à venda também. Tem caneca do estádio, tem squeeze do estádio. Ah, já tem tudo isso? Tem tudo isso. Então você quer ter produtos do estádio? Produtos do estádio 97? Vai lá, loja do estádio 97.com.br. Também no Facebook, facebook.com/loja do estádio 97. Consulte, confira, compre lá. Tá chegando o Dia dos Pais? Lugar ideal pra você comprar o presente do seu pai. Tem uns kits de churrasco lá que são maravilhosos, hein? Ó, pra time, sensacional. Hã? Chegar, tem uma malinha, vem tudo dentro. Opa! Pô, teu pai vai adorar, velho. Depois é legal você selecionar uns produtos legais aí pra Dia dos Pais, pra gente divulgar aqui o que que tem lá. Tá bom. Visite o site lojadoestadio97.com.br. Vamos ao último ouvinte da noite, 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vida de maluco. Alô? Ah! Alô, que é isso? Noite. Boa noite, quem fala? É o André. André do quê? De novo, acabou Teixeira de Araújo. Ah? Como? André Teixeira de Araújo. Quantos anos, André? Gaúcho. 27. 2.7 RG hoje. Ah, só ralar, velho. Só ralar? Aqui, é. Teixeira. Ah, sensacional. Teixeira, ah, sensacional. E qual que é o bairro? Jardim Carolina. Carolina? Ah, onde é? Essa é a música do Chico Buarque. Assim, eu queria saber onde está meu filhão. Ah, tá longe. Ele tá longe. Será que ele volta até o Dia dos Pais? Não, ah, tá nem na Zona Leste, nem na Zona Sul, nem na Zona Oeste, nem na Zona Norte. Eu não perdi apenas um grande amor, perdi uma família. Deve estar brincando de tubarão essa. Com certeza. Opa, esse bairro aí não é Zona Norte? Oi, desculpa, não entendi. Esse bairro não é Zona Norte? Oi? Não, é Zona Leste. É próximo a... Mota, não tenta que você não sabe. Mas eu não sei mesmo, mas eu assumo. E o seu time? Meu time é o grande glorioso Coringão. É coisa, eu dei uma rateada, hein? Gaguejou, hein? Gaguejou, pronto. Aí, da última vez que eu liguei, rapidinho, fala aí, eu fui na torcida Guaraná, estádio 97. Certo. O Corinthians ganhou do São Paulo por 5-1. Chupa, São Paulo. Faz tempo, hein? Nossa, meu Deus, você guardou essa mágoa toda. Nossa, você guardou esses anos todos pra isso? Tava entalado aí, cara. É, tá entalado aí, ô tonto. Ô, amigo. Ô, amigo. Vai botar um ovo, galera. Amigo. Opa. Quem é o time que pode fazer frente pro Corinthians nesse campeonato brasileiro? Nenhum. Nenhum. Vamos parar com isso. É seta pra esquerda e campeão. Não é nóis. Mas é verdade, velho. O negócio é o seguinte, o time do Corinthians tá voando, velho. Voltou a jogar bem pra desespero dos rivais, velho. Há três meses os caras falavam assim, por falar a verdade, na Champions League pode vir Barcelona, Real Madrid, né? Ô, mano, galinha voa. A senhora pode falar. Juiz. Segue o jogo, sem falatório. Pô, a vozinha é tão gente boa, cara. Isso é injusto com a vó. Que isso, pô? Que isso? Ô, mano. Que isso aí, ó? É o Corinthians pro Atlético Mineiro. Sai da frente. Sai da frente que o bagulho tá louco, mano. Olha lá, se liga só. Aí, Atlético, paga um pau, ó. Que isso, hein? Ih, falhou. Guarda esse momento. É, mas guarda pro Atlético Mineiro. Ouviu? Ouviu? É. A buzina é forte, velho. É seta pra esquerda. Xenon ligada na traseira. Sim. Tá certo. E o negócio é o seguinte: sai da frente que o Corinthians tá passando. E o turbo tá ligado. Na traseira. Tá com o Xenon na traseira. O Atlético, tá na frente do Corinthians, ou Mané? Eu prefiro, o Xenon tá na traseira do Atlético, não sei. Quem é Atlético, mano? Aqui é Coringão. Não, o Atlético ele tá com um bom time, mas não vai ser páreo pro Corinthians, não, cara. O Corinthians tá voando. É, já perdeu aqui 1-0. O time do Corinthians aqui tá embaçado. Por incrível que pareça, perdeu o jogo. Mas, amigo, a primeira vez que eu fui no estádio do Corinthians foi Corinthians e Atlético e nós ganhamos também ano passado. E aí na volta foi quanto? Vai ser novamente igual. E na volta foi quanto? Na volta eu não lembro, não tava lá. Lembro. Foi 4. Nossa! Bate no peito e fala o Rafael Marques já grande. Olha, não dá pra entender o porquê o Portuga tá úmido quando fala do Atlético. Eu tô porque vocês estão muito... O Portuga tá todo úmido. O Portuga tá quase assumindo. Meu, ele precisa usar aqueles lava-calcinha lá, aquele sabonete, velho, porque tá todo úmido. Ai, juiz! Meu Deus! Toca o sino, Badalo. Toca o Badalo aí. Ó, amigo, lava calcinha, pô. Fala aí, mano. É, o Portuga deu uma assim. Pensou eu lavando, parece uma cortina, minha calcinha, lavando. Ô, amigo, o Tite ele pediu um centroavante pra diretoria do Corinthians aí. Pintou a possibilidade de vir o Théo Gutierrez, não veio. Sim. Pintou a possibilidade de vir o Jonatas, ele também não veio. Sim. Teremos que ir com o Wagner Love até o final do ano. E aí, amigão? Não vai fazer diferença nenhuma. Nós temos o Luciano. Fez até gol de... Gol lindo lá na... Oh, vai chupar uma abelha, velho. Eu tava assistindo só por causa do Luciano. Luciano? Não, mas o Luciano, é, mas é que tá. O Luciano, velho, é um cara que no Corinthians, quando ele entrou, ele até começou bem no Campeonato Paulista lá, ele tinha jogado, ele tinha feito uns gols. Até contra o Goiás, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele também entrou e foi muito bem, ele fez lá 2, 3 gols. Mas depois o Luciano, ele meio que começou a meio que se perfazer. As más línguas ali dizem que ele começou a meter uma mala. Não, ele, mas é, ele tá. É um jogador bom, eu tenho esperança que ele vai ser um grande ídolo da torcida do Corinthians. Não, grande ídolo eu também acho que é um pouco de exagero, mano. Mas ah, que ele não, vai ser um jogador importante, eu também acredito. Porra, pro mano porque falar que é algo exagerado, cara. Não, mas qualidade ele tem. É. Não, mas qualidade ele tem, velho. O Luciano é um jogador habilidoso. Eu acho que o Corinthians, mesmo que não queira utilizá-lo aí talvez no segundo semestre, é um jogador que poderia ser emprestado, que agora a janela tá fechada e não teria como acontecer. Mas esses jogadores que o Corinthians tem aí confiança que possam se tornar bons jogadores, eu acho que o Corinthians ele poderia emprestar alguns. Foi o caso do Guilherme Arana, que acabou indo para o Atlético Paranaense e retornou com a venda do Fábio Santos. Pode ser o caso de algum desses atletas aí que disputaram a Copa São Paulo também, porque todo mundo fala, a base do Corinthians não tem chance, não tem isso, não tem aquilo. Mas o moleque também, eu acho que ele pode ter um pouco de personalidade, pedir um empréstimo para a diretoria, que é muito melhor para um moleque desse daí. Disputar talvez o Campeonato Brasileiro por uma equipe menor, pega um Joinville, pega um Figueirense, pega espaço. Um Goiás, ganha espaço, ganha visibilidade e depois volta. Porque o moleque muitas vezes ele fica acomodado ali também, descansando, fala, opa, sou o banco do Corinthians. Treina com os profissionais, beleza, mas nunca joga, velho. Então se esse moleque pedir uma oportunidade num clube menor, que seja um Bragantino, que o Corinthians tem uma parceria também. O Wesley foi bom pra você, ele, o empréstimo. Você fala muita bobagem, mas agora você falou um negócio certo. Aquele goleiro do Corinthians, o Danilo Fernandes, ele tá indo muito bem no Sport e era do Corinthians. Tá sendo protagonista lá. Sim, o Weverton, que é goleiro do Atlético Paranaense, começou no Corinthians, foi pro português, foi bem, era do Corinthians também. Agora, mano, o estranho foi contra você aqui, ele tá tímido de falar, mas ele falou que o Luciano é horrível e não Luciano é horrível. Luciano é horrível, estranho. Acha horrível, amigo? Ah, ele não é tudo isso, não, mano. Não, fala mesmo, ele era. Se você quiser falar, o mano não vai te bater. Horrível, pode falar. Ruim demais. Ruim demais, olha, com 35 R's. É que o Luciano, eu acho que ele se perdeu um pouco, ele começou a meio que se dar. Não, começou a meter uma mala. Sim. Meteu uma perna lazarenta. Subiu ali. Pra cabeça. O pessoal falando que o cara aí tá achando que era o Cristiano Ronaldo, enfim, começou a meter uma mala. Ele começou a meter você mala. Que fala essas coisas, mano, aqui no ar. Não, mas eu falo, mas eu não tô de brincadeira, mas o jogador não pode acreditar no que eu tô falando. Mas não foi o empresário dele que chegou na diretoria e ela falou, ele tem mais oportunidade, é melhor ele mudar de ares? Não, mas isso aconteceu com o Petros, aconteceu com uma série de jogadores. O Petros fazia isso direto também. Todo empresário agora fica pode ficar peitando, ó, se meu jogador tiver oportunidade, vai embora. Pô, tchau, velho. Ô, André, quer mandar um abraço pra alguém, André? Ô, vou mandar um abraço pra Cleuma, colega que trabalha comigo, meu pai, Cleuma. Minha mãe, Cleuma? Minha esposa. Cleuma é mulher. Ah, sim. Cleuma. É. Abraço pra todos vocês aí que eu ouço toda noite. Muita Cleuma nessa hora. Das 5h30 da noite, da tarde, eu sempre ligo rádio aqui pra ouvir. Boa, velhinho. E ô, amigão. Eu. E antes de você finalizar, ó, ouve aí. O que é isso, para mano? Para com esse negócio. Para. Sai, Atlético. Sai do Coringão, tá chegando. Vai entrar, mano. Vai entrar água nessa buzina aí. Vai nada, mano. Vai nada. O bagulho vai ser. Vai ser. Valeu, amigo. Obrigado aí pela audiência. Também, que trabalha comigo aqui. E queria reforçar aí que o programa de vocês é demais. Eu gosto pra caramba aí de ouvir todo dia. Eu boa, velho. Demais aí. Muito obrigado, mano. Não deixe de ouvir a gente, velho. Aí, ó, as meninas lá confirmando aí. Quem são essas meninas aí? Manda um beijo pras meninas. Louca que trabalha aqui. Tudo louca? Tá pegando elas? Quer falar com alguma aqui? Não, agora nesse momento hoje não vai dar. Liga amanhã. Amanhã a gente vai. Só porque tá acabando o programa? É, só por isso. Não, tira elas daí. Muito obrigado. Tá bom então, falou. Valeu, parceiro. Um abraço. Valeu. Tchau. Valeu. Esse é mais uma participação de um corintiano no Estádio 97. O Estádio 97 que tem oferecimento de HDI Seguro. Você tá no seu carro, esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Que desagradável. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, não vai não? Mas relaxa, Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI e bate pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. O Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Olha o avião do estádio passando, é, no finalzinho, mas passou, tá passando. Esse é o pegadinho, hein? É, passou o avião do estádio, esse avião da Singapore Airlines é que pode te levar pra assistir U2 em Barcelona, estranho no ninho, muito obrigado pela sua participação, você quer mandar obrigado, um abraço pra alguém? Valeu, acho que tem uma porrada aqui, mas vou falar rapidinho. Mandar abraço pro Felipe que tá lá em Londres, ouvindo a gente agora. Uhum. Família dele lá, parça dos caras lá. Uhum. O... Ah, isso, moda. O tio do Igote aí que tá ouvindo a gente, o pessoal lá do trampo, a Rô, que ouve vocês desde 99. Como que é o nome do seu trampo? Hã? Como que é o nome? Ah, não posso falar. Ah, não pode falar, então não. Tá bom. Tá. É a Rô, manda beijo pra Rô. Tá certo. É, pros moleques lá do Caixa Cabeção, Amendoim. Ah, nossa, do Cabeção. Não, fala sério, não. Pode falar o seguinte, o cara vem aqui, manda abraço, fala com essa voz doce. Assim, voz um doce, moleque. Que é voz doce? É uma bichona. E aí um dos moleques é Cabeção. Não quer falar de trabalho. Não quer falar de trabalho. Do o amendoim leva o Cabeção. Ah, tu queima, vai. Cabeção não, eu não. Queima. Aí é desse lado da mesa. Ah, aí, né? Então. Sei. Aí, vai. Quem mais? Acabou? Pro pessoal lá, o Júnior, tio do Igote. Todo mundo que tá ouvindo a gente. É. Boa. Motinha, placar do jogo hoje. Atlético São Paulo, quanto? 2-1, São Paulo. Mano, Corinthians e Vasco. Tô na dúvida de 4 ou 5. Ah, mas... vai de 4. Não, melhor não. Então, pra não te agradar, 5-1 Corinthians. 2-0 hoje, mano. 2? 2-0. 2 é pouco, pô. Vamos aumentar esse saldo aí, pô. Vamos pegar o Atlético Mineiro aí. É melhor não, porque eu queria dar o meu comentário. Corinthians ganha de 2-1. Outro jogo 1-1. E fica aqui uma frase. Reb, uma vitória, um amor, uma conquista. Como é que Rap? Ele vai voltar, ele vai te espancar. Tatuei no pulso. Rap, uma vitória, um amor, uma conquista. Não, mas você tá tentando reconquistar? Se quiser. Você tatuou em hebraico ou em inglês? Eu tatuei em português. Caso ela não volte, eu consigo fazer uma gravura uma que vai virar o símbolo da Juve. Manda aquela massagem clássica. Exato, boa ideia. Mas ela não tá te atendendo mais? Faz uma massagem com nádegas, uma delícia. Tailandesa? Nada. Fala, RG, quem ganhou prêmios da loja do Estádio 97, presentes da loja do Estádio 97? Corintiano, vai levar uma caneca, Marco Uchida. Marco Uchida ganhou a caneca do Corinthians, presente da loja do Estádio 97. Todos que ligaram os bonés Estádio 97 Vista Aérea, telefone 3031-2288. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento da Esser, construindo com valor. Também BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado, mano. Vou mandar um salve aqui também aí pro Denão, pro Danilo, a galera aí da SN. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço pro Motinha, mano. Motinha. Obrigado, nóis. O Modinha. E um abraço pro Chuchu também aí, que ele se recupere o mais rápido possível. Valeu, é isso aí, vai dar um abraço. Amanhã tem mais estádio. Boa noite. Tchau. Programe-se. Lunch Break. As melhores da balada na hora do almoço. De segunda a segunda, meio-dia. Energia. Olá, aqui é o Emídio de Souza, presidente do PT de São Paulo. Dilma, Lula e o PT transformaram o país em um Brasil de todos, uma nação menos desigual. Temos mais renda, inclusão, educação e menos pobreza. Os adversários não se conformam com nossas vitórias em eleições limpas e democráticas. Querem dificultar nosso trabalho, ameaçando tudo que os brasileiros conquistaram. Essa é a hora de unir o país e seguir avançando, com democracia e paz. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Navio do Energia na Veia 2016, mais de 60% vendido. Imagine você e sua família embarcando para a melhor viagem de suas vidas a bordo do cruzeiro temático mais incrível do Brasil. Cruzeiro Energia na Veia 2016.

I'm gonna go. what is that fire? My latest dancing with the fellas posted on the wall.